Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de 1107, no dia 4 de 5 de 2025, e nós estamos aqui com o nosso amigo Roselino Santelmo, engenheiro, que vai falar sobre as controvérsias do Apocalipse. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando lá com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado Depósito, de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, soluções saúde para sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luiz de Vida e ao Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia é o Grupo Musical Castelã e as Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Agradecemos a todos e confirmando aqui a presença do nosso irmão Santelmo, que vai conversar conosco hoje sobre o Apocalipse, que é um tema assim, bem curioso, né? É um tema bem polêmico até, né? Cada um coloca sua interpretação, e a do Santelmo também, que tem até um livro que ele publicou sobre o tema. E vamos explorar ele aqui hoje, conversando sobre isso. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos que estão escutando aqui pela rádio Vivência Espírita aqui de São José dos Campos. E a gente já deixa um alô para as demais rádios, a Rádio Web, a Web Rádio Semente Amor, de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a Rádio Espaço Espírita, de Barra Velha, Santa Catarina, e São Francisco Tobias Barreto, de Tobias Barreto, lá de Sergipe, que retransmite a gente aqui todo domingo. A gente também agradece o apoio de quem está assistindo a gente aqui, os vivencianos pelo YouTube do Vivência Espírita, mas também pelo YouTube do Web Rádio Semente de Amor, pelo Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e pela Web TV Espaço Espírita Barra Velha, Santa Catarina, que também retransmite o vídeo e áudio para os ouvintes. Então a gente já deixa um bom dia, um alô para todo mundo. A gente já deixou aqui, lembrando que a gente está com os telefones abertos, então para quem quiser participar do sorteio, ligar para a gente, então ligue no telefone 12-3921-3009 e diga que quero participar do sorteio. A gente vai sortear um livro no final do programa, então ligue no telefone então DDD 12-3921-3009, diga quero participar do sorteio. Aí a gente deixou uma enquete já no nosso canal, no nosso YouTube, e também no WhatsApp, tá? O WhatsApp do Vivência Espírita também está, o WhatsApp, tá essa enquete lá. O Espiritismo encontra no Apocalipse ensinamentos práticos para a evolução pessoal? Então deixa aí a sua opinião, se você acha que o Espiritismo encontra no Apocalipse ensinamentos práticos para a evolução pessoal. E a gente vai comentando durante o programa. Mas deixa suas perguntas também no chat do YouTube ou no nosso WhatsApp. Lembrando que o nosso número também é o WhatsApp, tá? Então coloque aí DDD 12-3921-3009, que é o WhatsApp também, tá bom? Então participem com a gente, liguem nesse telefone e a gente vai comentando aqui durante o programa. Vocês estão estranhando que o Carlinhos não veio hoje, né, Rui? Mas ele não pôde estar aqui presente com a gente, mas ele está escutando lá também o programa, tá? Então ele está recebendo aí umas visitas aí de fora e não pôde estar presente aqui com a gente. Jorge, você vai fazer a prece, né? Vamos. Então nós vamos iniciando aqui com a mensagem do nosso livro aqui, pelo Espírito do Tiaguinho, Virtudes e Valores. E o tema 24 aqui, humildade. Humildade é a virtude da pessoa equilibrada, ela é sempre comedida, jamais fica vislumbrada. Trata a todos com respeito, é modesta e ponderada. Dessa maneira, nós vamos... agradecendo primeiramente a presença de todos vocês aqui conosco neste domingo e nos ligando a todos os nossos anjos guardiões e protetores, nos ligando ao anjo Ismael, que é o preposto de Jesus na nossa pátria, nos ligando a Nossa Senhora, nossa mãe espiritual, ao Mestre Jesus, nosso irmão maior e amigo, que a cada dia nas nossas vidas a gente possa ter ele como guia e modelo. E nos ligando ao nosso Pai Criador e Celestial, agradecendo primeiramente, principalmente pela oportunidade de estarmos mais uma vez ligados aqui nas ondas, na sintonia com todos vocês. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre nesse programa, esteja sempre nas informações, esteja sempre inserida em todas as opiniões que nós lançarmos aqui para o público. Esteja sempre junto com cada um de vocês, orientando, assistindo, protegendo e equilibrando. Que Jesus nos proteja, que nosso Pai Celestial a cada dia nos envolva no seu amor infinito. Que assim seja, graças a Deus. A gente quer informar para todos, né, que na madrugada de antes de ontem para ontem teve o desencarne do nosso irmão, trabalhador da Casa da Marcela lá em Jacareí, nosso irmão Norberto Luiz Vieira Lima, 78 anos, desencarnou na madrugada e ontem foi a cerimônia para a cremação. Nós estamos solidários com a Márcia, esposa dele, também trabalhadora na Casa da Marcela, as três filhas, os netos e todos os amigos e parentes que lá estiveram. A gente roga a espiritualidade amiga que receba o Norberto, esse trabalhador, esse pai de família do bem, esse grande profissional, né? O Norberto era oficial da Polícia Militar. Ele possa ser recebido, envolto em luz, possa logo dar prosseguimento na vida dele como espírito, assim que se restabeleça dessa fase inicial de estadia no mundo espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Apocalipse e suas controvérsias. E nós estamos aqui com o engenheiro arquiteto Roselino Santelmo. É da Tenda de Umbanda Mãe Maria, autor de dois livros, O Nascimento de Jesus e Suas Controvérsias e Apocalipse e Suas Controvérsias. Bom dia, Roselino Santelmo, que nós vamos chamá-lo mais de Santelmo, que é mais conhecido. Bom dia, agradeço a oportunidade de vocês por esta ocasião de estarmos aqui falando, né, dos ensinamentos de Jesus, daquilo que Deus enviou aos homens para que possamos caminhar sempre em busca do plano espiritual. E o Apocalipse, vocês sabem, né, que é o último livro da Bíblia na qual Deus revelou aos homens aquilo que, se o homem não seguisse as leis de Deus, poderia acontecer na nossa humanidade. Muito obrigado e espero que todos, né, possam estar conectados conosco, até porque é um livro polêmico, cheio mesmo de muitas controvérsias, e a gente espera que aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, que nós devemos procurar sempre a verdade, espero que, com a luz divina, a gente possa esclarecer alguma coisa sobre esse livro controverso, sempre em busca da verdade. Santelmo, Apocalipse, as pessoas veem o Apocalipse como o fim do mundo, e não é, né? Apocalipse é a revelação, é justamente a informação para que nós possamos entender melhor a nossa existência aqui na Terra. Então, nós gostaríamos de conversar com você a respeito disso, nessas controvérsias todas, porque todo mundo acha que o Apocalipse é o fim do mundo, e não é, né? Perfeitamente, Rui, você falou perfeitamente. O Apocalipse não narra o fim do mundo com o intuito de que Deus vai castigar a humanidade, vai castigar o homem, mas sim para que o homem realmente tenha as suas condutas voltadas para o bem, para a construção de um mundo melhor. E eu gostaria, se me der a oportunidade, de fazer um apêndice, né, um prólogo sobre aquilo que eu escrevi no livro, para a gente justamente entender como que nós vamos assim mostrar a nossa visão do Apocalipse, né, que é um pouco controverso com relação às religiões, sem aquele secretismo religioso, sem aquela, vamos falar assim, aquela fantasia, não é isso? É, sem castigo, né? Sem castigo, né? Sem aquele Deus que só pune, correto? Então, primeiro, o prólogo. Então, para a gente entender o Apocalipse, vamos pensar o seguinte. A possibilidade lógica da previsão do futuro... Será verdadeiramente possível conhecê-lo antecipadamente? Por que a necessidade de anunciar o futuro? Se está programado para acontecer, tem como evitar? Se é para acontecer, por que sabermos e quando? Se pode evitar, por que não dar outra opção além do que está previsto? Por que não oferecer alternativas para que possamos escolher? Então, são baseados nessas perguntas que a gente vai fazendo assim uma análise, um pensamento. E outra coisa muito importante que eu gostaria de colocar aqui são as considerações de como a gente deve, no meu ponto de vista, que eu escrevi, que é baseado em fatos históricos, tá? Sem nenhuma fantasia religiosa. Por que e como alguns fatos devem ser considerados? Primeiro, nós vamos considerar o seguinte, que, segundo a narração, ele foi escrito por uma pessoa que foi discípulo de Jesus e que estava em idade avançada, correto? Uhum. E, segundo a história, que ele era prisioneiro do Império Romano. E aqui nós vamos colocar uma pergunta. Se o Império Romano aceitava todas as religiões porque ele dominava os povos e o que interessava para ele eram as riquezas e os impostos. O Império Romano não se envolvia com as religiões dos povos que ele dominava. Mas por que que os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano? E, no caso desse profeta que escreveu o Apocalipse, ele estava prisioneiro. Então, vamos falar o seguinte. Quem que escreveu o foi João, né? Ele mesmo. É. Dentro do conceito da Bíblia, né, que eu aprendi, correto? Foi escrito por João, que era o discípulo mais novo de Jesus, que ele devia ter mais ou menos 16 anos. Que é o único, correto? Que não foi martirizado, que fala, né? O único que foi. Isso, que viveu até. Que ele é o discípulo mais novo, que é o que fala que é até o discípulo que Jesus mais amou, e que realmente ele esteve em uma idade avançada, porque não foi martirizado, e é o único que morreu por morte natural. Santão, só é difícil a gente deixar você falar tudo que você está querendo falar, que aparece um monte de coisa legal no meio para a gente perguntar. Ele não foi martirizado porque ele insistia em não morrer, né? Porque tentaram martirizar ele várias vezes, né? Não. Então não foi por falta de vontade de martirizar ele, foi por causa que ele não deu certo martirizar, né? Mas é interessante, porque eu não sabia que ele tinha sido preso, mas interessante. É interessante. Porque o próprio Apocalipse fala, né? Ele na ilha de Patmos. Ele estava prisioneiro na ilha de Patmos, né? Mas ele passou também parte em Éfeso também, né? Então, justamente, Maria, né? Ele era o apóstolo que comandava a comunidade de Éfeso, né? E também, segundo a história, a mãe de Jesus, Maria, também saiu de Jerusalém, foi para Éfeso, onde Jesus fala, né? Cuide da minha mãe. E realmente, segundo a história, João, né? Cuidou de Maria até a morte dela, e lá em Éfeso, né? Onde houve as perseguições, e como disse o Jorge, né? Não conseguiram matá-lo, mas pelo menos conseguiram prendê-lo. Bom, continuando aqui, o que acontece é que os cristãos, que já vinha desde os judeus, se opunham ao Império Romano, se opunham ao imperador. E era uma das províncias mais difíceis para o Império Romano governar. E quando nasce o cristianismo também não aceitava o imperador. E principalmente quando foi dado ao imperador o título de Augusto, o Divino. Então, os cristãos não aceitavam o imperador como sendo divino. E aí, os cristãos brigavam sempre com esse conceito. E os cristãos pregavam que todos deveriam ser iguais, né, dentro daquele ensinamento que Jesus havia deixado. Com isso, feria as leis romanas, porque todos tinham que considerar o imperador o divino, e os cristãos não consideravam, e queriam que todos fossem iguais, e os romanos não admitiam. Como tu vai ser todos iguais? Quem que vai administrar o império? Quem que vai produzir? Quem que vai plantar? Quem que vai colher? E com isso, os cristãos eram perseguidos acirradamente, né? Até levando-os à morte. Não, e os romanos vieram ali para ajudar na administração. Por fim, eles tomaram conta, né? Perfeito. Bom, continuando as nossas considerações, primeiro, o profeta ele diz que ele foi elevado em espírito ao céu, ou seja, ele teve uma visão, né, de Jesus na praia, que ele fala que era no domingo, e que ele foi elevado em espírito ao céu. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar é o seguinte, que os fatos que ele narrou e que ele teve a visão não foram físicos, não foram na terra, foram em espírito, no céu. Então, você já deve perceber que já existe uma diferença muito grande entre o plano espiritual com o plano terreno. Sim. Perfeito? E ele também fala que ele viu um ser, ele não fala que era Deus, mas ele fala que ele viu um ser sentado no trono, e a única coisa que ele consegue narrar sobre esse ser são comparações com aquilo que ele já conhecia na terra, são pedras preciosas. Então vejam bem que o plano espiritual já é bem diferente do plano físico, né? Porque é uma energia muito sutil, correto? E onde então essa matéria que nós vivemos aqui na Terra é uma matéria muito bruta, uma matéria muito condensada, perfeito? E ele vai ter as visões, então será narrado a ele aquilo que vai acontecer. Outra coisa que eu quero deixar claro também, que o Apocalipse fala que tinha uma mulher que antes dela, que ela estava grávida, que ia ter um filho, e que o dragão já queria comer aquele menino. E Jesus, quando ele esteve também presencialmente no nosso planeta, para trazer os ensinamentos, Jesus já narrava alguns fatos que depois vai ser narrado no Apocalipse. Então, ou seja, aquilo que foi narrado no Apocalipse já estava previsto antes mesmo de Jesus nascer. Porque depois nós vamos mostrar aqui que muitos fatos que o Apocalipse narra, Jesus também já prescreveu. O que quase todas as religiões exploram é a besta do Apocalipse, que é o 666 na testa. Isso, nós vamos falar sobre isso, Rui. Calma. Vamos chegar lá. Outras considerações que nós vamos fazer também é assim. Jesus usou de muitos exemplos da terra para poder falar do reino de Deus, dos ensinamentos que ele veio nos trazer. Por quê? A nossa linguagem terrena é muito pobre e Jesus não tinha como explicar a lei do amor aos homens. Então ele vai usar de comparações, correto? Nós vamos ver também que o Apocalipse, ele vai ser também feito comparações. Por quê? Vamos dizer assim, João, ele vai dizer que ele viu as estrelas caindo do céu. Então, gente, a gente sabe, dentro da lei de Deus, no universo, isso não vai acontecer. Jamais uma estrela vai cair do céu que não seja a vontade do Pai, certo? Então, o que que acontece? O que quer dizer essas estrelas caindo do céu? Qual a visão dele? Ele vai dizer, por exemplo, que ele viu uma nuvem de gafanhotos e que tinha uns que tinham um rabo de escorpião. Então, ou seja, na época do profeta, muita coisa que nós temos no mundo hoje, praticamente tudo que existe no mundo hoje, não existia na época do profeta. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que comparar com aquilo que ele conhecia na época dele. Por exemplo, não existia avião. O homem nem sonhava em voar. Como é que ele vai descrever o avião? Não existia bombas, os homens brigavam com espada e flecha. Como é que ele vai narrar, né, que de repente o homem fez bomba e aquela bomba explodia? Então, ele vai ter que comparar... As palavras não existiam, né? Não, nem as palavras existiam. E a gente vê também outras profecias escritas por outros videntes, que lá do passado, eles também vão fazer comparações com aquilo que é da época dele. Porque não existia aqueles equipamentos, aqueles materiais, e as pessoas nem sonhavam que aquilo ali iria existir. Outra coisa, a sociedade também da época era o quê? Povo livre e povo escravo. Eram os reis que comandavam o povo. E tinham os povos que dominavam o outro povo. E, de repente, nós vamos ter uma sociedade que vai aparecer partidos políticos, vai aparecer capitalismo, vai aparecer socialismo, comunismo. Então, quer dizer, como que o profeta vai narrar isso na sociedade? Ou seja, a complexidade das economias, a complexidade da política. Né? A gente vai até ver, por exemplo, que não existia dinheiro, era só moedas. Como é que, de repente, ele vai narrar que ele viu uma nota, viu um dinheiro em papel? Perfeito, Rui? Então, essas coisas que nós temos que começar a pensar e a considerar para quando nós formos narrar aqui a visão do Apocalipse, no meu ponto de vista, baseado na história, então nós vamos ver o porquê que muita gente acha que as estrelas caindo do céu, o pessoal achar que de repente vai, você vai cair do céu. Isso jamais vai acontecer, gente. Jamais as estrelas vão cair do céu, porque Deus vai chegar ao fim do mundo, não existe isso. Outra coisa que, daquilo que o Rui narrou também, que nós vamos falar, comparado àquilo que Jesus ensinou, que a gente cita também o porquê do Apocalipse. Ou seja, por exemplo, você tem um filho que está saindo fora do caminho, mas o pai quer trazer o filho de volta, não quer deixá-lo, que ele vá por aquele caminho, que sabe que aquele caminho leva à perdição. Então, o que que o pai faz? Alerta o filho. Meu filho, se você continuar nesse caminho, não vai dar certo, você vai se arrebentar, você vai se perder. Mas o filho não ouve o pai e continua. Então, o que que o pai vai fazer? Olha, eu vou te mostrar o que que vai acontecer no final desse caminho. Está vendo esse abismo aqui? Uhum. Se você continuar nesse caminho, você vai cair nesse abismo. Então, aí, o filho, né, vai ter a opção de escolher, poxa, se eu continuar nesse caminho, eu já sei o que vai acontecer no final. Uhum. Se eu quiser mudar, eu posso ainda ter uma alternativa para poder mudar. É muito boa a explicação, Santelmo. E era exatamente isso que eu estava pensando agora. Né? Quando você fez a colocação num dos seus questionamentos para desenvolver a obra, está exatamente isso. Para que mostrar o futuro? Se o futuro for acontecer, o que que adianta? Então, quando ele mostra essas coisas, como você acabou de dizer agora, seria um alerta. E essas visões que João teve, será que foi visões de um outro planeta, de algum lugar que já tinha acontecido aquilo? Fala, ó, se vocês continuarem do jeito que vocês estão, pode acontecer tudo isso aqui. Quer dizer, uma visão de capela, por exemplo, que foi igual aqui. Será que poderia ser, olha, isso aqui aconteceu lá, pode acontecer com vocês também. Perfeito. Porque se não aconteceu aqui ainda, não dá para dizer que vai acontecer. Perfeito. Né? Uhum. Eu penso assim. E aí, então, nós vamos ver aqui, Jorge, de acordo com as narrações que eu fiz, correto, né? É se está acontecendo, se já aconteceu e se vai acontecer. Então, nós vamos fazer algumas narrações que, através da história, nós vamos perceber se já aconteceu ou não e o que está acontecendo e o que ainda está para acontecer. Bacana. Então, você já queria entrar aí para poder a gente pegar esse simbolismo, Santão? Falar dos sete selos lá, dessas coisaradas aí. Vê sua sequência para a gente não atropelar você. Bom, né? Então, vamos, né, dar início para a gente fazer uma sequência correta para o pessoal poder entender. Deixa eu só fazer outra pergunta antes, que você já falou. Sim. Certo? Por exemplo, o André Luiz cita para a gente que os dragões, que todo mundo está falando modernamente aí, são a raça que veio, que luta contra Jesus desde épocas primevas da Terra, né? Uhum. Então, o simbolismo da mãe, que o dragão queria destruir a mãe grávida, seria essa perseguição do próprio dos draconianos em cima de Jesus? Vamos dizer assim, Jorge, o dragão é uma figura que vai ser usada porque você também vai ver que na Bíblia, no Antigo Testamento, teve profetas também que teve visão, principalmente o profeta Daniel. E outros, e muitas coisas eram narradas através de visões de animais. Uhum. Então, Daniel também teve a visão de animais, correto? Então, eles usam dos animais para mostrar, correto? Ou um reino, ou um acontecimento, e como diz, ou também uma sociedade, correto? E é isso que nós vamos ver, por exemplo, dentro da nossa sociedade. O que vai representar o dragão? Nós vamos tentar mostrar para vocês o que representa o dragão hoje, correto? Uhum. Podemos dar sequência? Vamos lá. Bom, primeiro, o profeta, como eu já disse, fez aquela visão do céu, que ele não consegue ver Deus, e que ele vê um ser que ele descreve justamente com as coisas que eles conheciam na Terra. E a única coisa que o profeta consegue descrever Deus são através das cores das pedras preciosas. Perfeito? E uma coisa interessante também que o profeta narra, que ele vê em frente a esse ser, sete tochas que representavam os sete espíritos de Deus. Então aí vem a pergunta. Então, Deus não é único? Uhum. Tem sete espíritos? Como que isso funciona? E outra coisa, nós vamos perceber que na Bíblia o número sete é muito citado. Nós temos sete dias, correto, né? E muitas coisas, né? O candelabro lá de Israel, que Deus tem sete braços. E depois, então, nós vamos ver o porquê dessa simbologia, o simbologismo do número sete, tá bom? Bom, aí eles mandam primeiro o profeta escrever as sete igrejas. Então, começamos aí, né? As sete igrejas, tá certo? Segundo os estudiosos, essas sete igrejas representam hoje todas as igrejas. Por quê? São mensagens que vão ser enviadas para as igrejas, mas nessa época as igrejas ainda estavam começando. Então, vamos dizer assim, foi ali um alerta para as igrejas, para que elas não se prendessem muito, né, às coisas materiais, pudesse voltar para Deus, pudesse corrigir as suas imperfeições, correto? E, pela própria igreja, esses avisos valem até o dia de hoje. Bom, mas... Então, aí no seu estudo, esses sete espíritos de Deus seriam sete representações dele, das igrejas, por exemplo, que existiam? Nós vamos ver que no Apocalipse vai ter muito, vai ter as sete igrejas, os sete cavaleiros, as sete trombetas. Então, nós vamos ver que existe aí um porquê, né, do número sete. Tem até o caboclo das sete flechas. Também. Não, das sete encruzilhadas, né? Sete encruzilhadas. O caboclo das sete encruzilhadas, ele é o mentor da Umbanda, né? Ele é o... Mas nós vamos perceber... Não quero mudar de assunto, não, desculpa. Não, mas foi bom você ter dito isso, porque também dentro da Igreja Católica existe os sete pecados capitais. Então, percebem que muitas vezes... Existe assim uma... O sete é simbólico, né? Um simbolismo em cima do número sete, e até porque dentro da Igreja Católica tem os sete pecados capitais, e também dentro da Umbanda, dentro do Espiritismo, né? Quer dizer, o que representa o número sete? Representa nossos erros, nossos defeitos também? É, na maçonaria também, né? Isso. Bom, vamos então aqui dar início, depois dessa explanação, né? Quando... primeiramente, Deus vai revelar ao profeta os sete cavaleiros, correto? E esses sete cavaleiros também, que são narrados nos sete selos, ele tem também muito simbolismo, que até hoje, né, o pessoal vive, hein, os teólogos, os filósofos, né, patinando na maionese sobre isso, perfeito? Bom, no meu ponto de vista, dentro da história, os sete cavaleiros serão acontecimentos que serão executados pelos anjos de Deus. Por quê? Vamos falar do primeiro selo, que é o cavalo branco e seu cavaleiro. Vi aparecer então um cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Bom, foi-lhe dado um arco e uma coroa. Nós vamos perceber que, durante a história, quando termina o Império Romano, começou a surgir novos reinos na Europa. E cada reino que surgia tinha um rei, correto? Tinha sua coroa e eles lutavam para vencer. Então, dentro da história, no meu ponto de vista, esse cavaleiro com arco que tinha uma coroa para vencer são os novos reinos que iriam surgir na Europa, correto? Após a queda do Império Romano. O segundo cavalo era um cavalo vermelho e seu cavaleiro. Partiu então outro cavalo vermelho e os que o montavam foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Bom, gente, acho que não precisa nem narrar o que se trata, né? Porque o que houve de guerra na Europa, principalmente depois nós vamos ver na história, até guerra entre os próprios cristãos que se matavam um ao outro, foi um absurdo. Então, dentro da história, isso daqui também está bem claro no meu ponto de vista. Quer fazer algum... Não, só quero fazer que a gente não preste atenção em nada. Tudo que eles falaram está acontecendo, né? E aconteceu... Tudo que eles falaram está acontecendo. Quer dizer, não evitamos quase nada até agora. Bom, e até dizendo por quê, que todos esses acontecimentos que foram narrados no Apocalipse, então, começando aqui pela execução dos anjos, desde aquela época aconteceu. Então, muita gente acha que o Apocalipse ainda vai acontecer. Não, o Apocalipse, desde quando ele foi narrado, Idade Média, já né? começava, já aconteceu e já vem acontecendo até hoje. Nós só vamos ver a diferença, assim, que eu vou narrar num determinado momento aqui, que ele vê um anjo com uma espada e um cavalo vermelho. Hoje, o que que representa a guerra? Porque na época a espada representava a guerra, porque a guerra era através da espada. Hoje, o que que o homem usa no lugar da espada para matar? Metralhadoras, fuzis, canhões... Então só mudou drones, o tipo de arma. Drones, né? Drones, né? Inteligência artificial. Isso. Então, os drones eram os gafanhotos mesmo que ele via lá voando. Gafanhoto que a gente pode ser helicóptero, pode Eu vou ser falar avião. Sobre pode isso, ser, isso. Ou até lá no caso, por exemplo, do Putin jogando aquele míssil, né? É, sem nada dentro, mas que. Nós vamos falar sobre que isso. Sai o negócio, será que essas são as estrelas, né? Que caem do céu? O terceiro selo, o cavalo preto e seu cavaleiro. Esse aqui é interessante. E vi aparecer um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi então como que uma voz clamar no meio dos quatro animais. Uma medida de trigo por um denário, e três medidas de cevada por um denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Então esse anjo ele tinha uma balança na mão. Então vamos pensar o seguinte... Quando os reis começaram a surgir na Europa, quem dominava a Europa era a igreja. Por quê? Quando caiu o Império Romano, a igreja começa a assumir o poder. E toda a estrutura da igreja é montada de acordo com o Império Romano. Sim. Então nós temos lá a figura do imperador, que era o divino. Hierarquia também, né? Isso, perfeitamente. Então você tinha o trono do imperador, que era o divino. Quem que a igreja coloca para simbolizar o trono? O Papa. O trono do Papa, que é o símbolo da divindade, e depois toda a estrutura, né? Que nós temos aí, por exemplo, vigário. Vigário, no Império Romano, era o cara que administrava a cidade, a vila. Então, até os cargos da Igreja Católica vai sendo baseado naqueles postos do Império Romano. E quando esses impérios começam a surgir na Europa, eles vão surgir através de quê? Quem que vai dar o poder para esses reis? A Igreja. Então, nenhum rei na Europa assume o poder se não fosse abençoado pela Igreja. Até vocês vão ver, quando nós tivemos lá o Carlos Magno, que ele vai assumir já como sendo o novo império, o Sacro Império Romano Germânico, ele vai ser coroado pelo Papa. Então, ou seja, a Igreja assume como império, ou seja, o Sacro Império Romano Germânico. Então, veja que até no nome, a Igreja assumiu o império. E aí, todos os reis terão que governar de acordo com a lei da Igreja. Então, você vai ter dois, vamos falar assim, né? Duas leis. A lei do rei, que vai reger a administração do império, mas você vai ter a lei da Igreja, que os reis terão que seguir. Então, nós vamos ter dois poderes, o poder civil e o poder da Igreja. Então, nesse cavalo aqui, que é onde fala que haverá uma balança, no meu ponto de vista, é justamente os reis que estão assumindo o poder, mas de acordo com o auspício da Igreja Católica. E aí, então, nós vamos ter, né, durante todo esse período do crescimento da Europa, né, medieval, que, né? Medieval, que vai ter sempre os dois poderes caminhando juntos. Nenhum vai desvincular do outro. Perfeito? E até quando vocês, vamos citar lá na frente também, quando falarmos de outros povos e outras nações, que a Europa começa a dominar o mundo, vem para a América, vai para a África, a Igreja vai junto. Então, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, a primeira coisa que eles têm que fazer é celebrar uma missa para mostrar o poder religioso. E assim vai sendo na África também, correto? A Igreja implantando a lei de Deus e os reis implantando as suas leis para tirar a riqueza. Então, o rei tirava a riqueza, dividia com a Igreja e a Igreja implantava o cristianismo para dominar o povo também. Era o clero, a monarquia e o clero, né? A monarquia e o clero. O quarto selo e seu cavaleiro. E vi aparecer um cavalo esverdeado e seu cavaleiro tinha por nome Morte. E a região dos mortos o seguia. Então nós tivemos primeiro a espada, correto? Mas aqui nós temos esse cavaleiro esverdeado. E vai dizer o quê? Que esse cavaleiro, né? O próprio selo diz que esse cavalo e cavaleiro deverá fazer matar pela espada, guerras, pela fome, secas, dominações, doenças, pestes e muitas doenças que surgirão até os dias de hoje. Então, o cavalo esverdeado, ele não só vai matar agora pela guerra, mas ele vai matar também por doenças, por secas, por pestes. Então, vocês vejam que na época, vamos falar assim, do profeta e de Jesus, o que nós ouvimos falar muito é que tinha a lepra, correto? Bom, e hoje, quantas doenças existem que o homem conhece? Então, ou seja, houve uma proliferação, né, de doenças pelo mundo e que esse cavaleiro vai matar através dessas doenças, principalmente pelas pestes. Então, nós tivemos a peste negra, correto? Foi, matou milhões, espanhola. Milhões. Nossa, e milhões. Metade da humanidade naquela época quase foram extinguida, né, pela peste negra. Depois nós tivemos a gripe espanhola e até hoje nós temos de vez em quando, né, alguma morte coletiva através de doenças. Covid. Perfeitamente. Teve a tuberculose também, né, lá atrás. Isso. Então, do meu ponto de vista, está bem claro esses cavaleiros que foram, como vocês perceberam, né, que doenças causadas e foram executadas pelos anjos de Deus, correto? Não foram executadas pelas mãos dos homens, correto? Depois temos a abertura do quinto selo, que fala das orações dos mártires, que é o quê? Quando os mártires pedem a Deus, né, a vingança sobre aqueles que os sacrificaram enquanto eles estiveram na terra defendendo Jesus. Mas a gente vai perceber que Deus fala para eles o seguinte: esperem mais um pouco, porque ainda outros virão se juntar a vós. Então a gente percebe também que durante, vamos falar assim, a revolução religiosa que teve em 1500, né, que começou com Martinho Lutero, mas que isso já vinha acontecendo muito antes. Martinho Lutero foi aquele ponto-chave, mas que já houve outras guerras que o pessoal já brigavam pelo cristianismo, pelo protestantismo, né? Então o protestantismo não nasceu com Martinho Lutero, ele já nasceu muito antes, já de muitos idealizadores que já não aceitavam mais o poder da Igreja Católica, e a Bíblia só era permitida pelos católicos. Então já houve, né? O John Wycliffe, por exemplo, na Inglaterra, que escreveu a Bíblia, traduziu em inglês e outras coisas assim, que já existia essa briga. O Martinho Lutero, por que que o Martinho Lutero representou esse rompimento? Porque Martinho Lutero, ele foi apoiado pelos reis da Europa. E por que que esses reis apoiaram Martinho Lutero, que inclusive ficou mais de 5 anos escondido, porque a Igreja queria condená-lo à morte. E a morte na época era pela fogueira. Por quê? Porque os reis já não aguentavam mais dividir as suas riquezas com a Igreja. E a questão não era só dividir as riquezas com a Igreja. A questão, por exemplo, houve uma briga entre a Inglaterra e a França, que o Papa, num determinado momento, mandou da França as pessoas que deveriam administrar na Inglaterra. E os ingleses ficaram... Davi, poxa, vem cá, será que aqui não tem ninguém que possa administrar para a Igreja? E tem que vir um pessoal da França? E isso foi na Universidade de Cambridge. Então, uhum, ali já tinha uma briga muito grande. Então, isso estava deixando os reis da Europa já pé da vida. Porque, além de dividir as riquezas, a Igreja é que determinava quem tinha que ser os administradores dos reis, porque a Igreja não queria perder o poder. Então, ela queria estar junto para saber se os tributos estavam sendo, né, arrecadados devidamente, estava sendo devidamente dividido. Então, isso fez com que, os reis apoiassem Martinho Lutero para que realmente a Igreja deixasse de perturbar os reis, ter que dividir as riquezas e ter que a Igreja nomear seus administradores. Então, daí nós temos a reforma protestante, correto? É. Ele protestava também contra também a reforma que eles queriam fazer, a venda de indulgências. Vamos, né, dizer assim, isso daí foi aquele estupim para que houvesse a divisão. Ou seja, era muita coisa. Já, né, era bem tem antes. Tem muito mais coisa nesse iceberg aí. Isso, porque era só a ponta do iceberg. Como eu disse a vocês, quando começaram a nascer os reis, a Igreja Católica determinava quem teria que ser o rei, e a Igreja Católica tinha que coroar aquele rei, senão ele não assumia o trono. Mas acontece que a Igreja cobrava os tributos. Então o rei tinha que obedecer à Igreja, tinha que dividir os tributos, e a Igreja que nomeava os assessores do rei. Uhum. Chegou um ponto que os reis já não suportavam mais isso. Então o estupim foi justamente a questão, né, as vendas de indulgência. De indulgência, correto? Mas também aquele monte de artifícios que a Igreja usava para poder cobrar imposto do povo, né? Vender pecados, por exemplo. Uhum. Dá um abraço aqui para o Maurício Tomé. Nosso irmão Maurício Tomé está lá em Roma agora, né? Está lá. Falou que está lá. Ele foi para o conclave, é isso? Almoçando agora. Ele foi lá para assistir o conclave, né? Está querendo ver a fumaça lá. Ela está almoçando lá e assistindo o programa. Não sei o que ele está fazendo em Roma. Pode ser até que tenha ido como é que é o nome? Com o filho, né? Com o Rafael. Rafael que está competindo. Rafael Tomé lá para... Estava tendo uma competição esse final de semana, né? Não sei se era lá, né? Que até a menina da Raíssa ganhou, né? Fácil. E teve um brasileiro que foi em terceiro lugar. Não sei se é isso que o Maurício está fazendo. Legal, o Rafael está chegando lá, né? Ah, vai chegar, vai ser campeão olímpico ainda. Tá na hora dele, né? Vamos lá? Continuando aqui. E o Rafael, ele disputa pela Itália. É por isso que deve. Ah, então pode ser, exatamente. Bom, então dando continuidade, nós temos a abertura do sexto selo. Então não precisa ganhar ouro não. Então, então vamos torcer. Poxa vida, e agora? Como é que a gente faz? Vai torcer pro Rafael e pro Brasil junto? É, aí vai ficar difícil. Brincadeira, desculpa aí, Santana. Tá ótimo, gente. Isso aí deixa a gente um pouco descontraído, não é? Bom, tá, nós temos a abertura do sexto selo. Quadros opostos do julgamento futuro dos inimigos do Cordeiro e dos fiéis. Esse selo vai mostrar o futuro, o que vai acontecer no futuro e que ainda vai chegar, que estamos próximos de acontecer. Uhum. Então, ou seja, nesse sexto selo, vai narrar alguma coisa que depois nós vamos dar continuidade nele a partir do capítulo 15 do Apocalipse, que vai começar a narrar o futuro, que Jesus também já tinha previsto, certo? Inclusive o Maurício até coloca aqui também, ele coloca aqui assim, né? Ele dá essa apanhada que mostra, o Apocalipse dá um alerta para nós, mas também ele no final dele a humanidade entra num período de paz, que é o que vai falar isso mais lá na frente, né? E ele está respondendo aqui que semana que vem haverá o campeonato italiano, por isso que ele está lá. Legal. Bom, o sétimo selo vai começar a narrar a visão das sete trombetas. Então, novamente, número 7, correto? As sete trombetas, dentro daquilo que eu analisei, pesquisei, vai ou serão acontecimentos que serão executados pelo ser humano. Então, o que vai ser essas trombetas que o ser humano é que irá executar? Primeiro, o primeiro anjo tocou. Saraiva e fogo misturados com sangue foram lançados à terra. Queimou-se uma terça parte da terra, uma terça parte das árvores e toda erva verde. O segundo anjo tocou. Caiu então no mar uma como que grande montanha ardendo em fogo e transformou-se em sangue uma terça parte do mar. Morreu uma terça parte das criaturas que estavam no mar e pereceu uma terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela a arder como um facho. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era Absinto. Assim, uma terça parte das águas transformou-se em absinto e muitos homens morreram por ter bebido dessas águas envenenadas. O quarto anjo tocou. Foi atingida então uma terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que se obscureceram um terço, e o dia perdeu um terço da sua claridade, bem como a noite. Então, como eu disse a vocês, como foi narrado no plano espiritual, aqui nós temos assim algumas narrações que o profeta não conseguiu identificar no planeta, no plano físico. Mas, dentro daqueles estudos que eu pesquisei, que eu analisei, até porque hoje é muito fácil a gente fazer pesquisa, porque você entra na internet, correto, tem tudo na mão. Na minha época, que a gente estudava, a gente fazia pesquisa, nós tínhamos que ir na biblioteca, pesquisar livros e livros e livros. E muitas vezes, né, no interior, as bibliotecas eram pequenas, então as grandes bibliotecas ficavam nas cidades grandes, ou então você tinha que comprar enciclopédias, não é isso? Que em casa ainda tem duas enciclopédias. Para quê? Para a gente poder saber o que estava acontecendo no mundo. Isso em que ano, mais ou menos? Isso na década de... Na década de 60, 70, então, imagina, até na década de 80. Imagina Chico Xavier, interior de Pedro Leopoldo, na década de 30, ou seja, sem biblioteca municipal, escreveu todos aqueles romances romanos e todas aquelas informações. E onde é que ia buscar tanta informação, né? E onde que ia buscar tanta informação? Ou seja, não tinha como... Ele busca, e eu lembro o John Harley falando que não tinha nem biblioteca municipal. Não tinha, com certeza não tinha. Nem toda a cidade tinha biblioteca municipal. Eu peguei esse gancho aí para lembrar do caso do Chico, né? Que eu acho que é espetacular. E assim, Santelmo, só pegando um pedacinho disso que você falou, porque aí nós temos falado muito nisso atualmente, no expurgo, por exemplo, as sociedades, as religiões, as fraternidades que são espiritualistas têm falado muito nesse expurgo, quer dizer, um terço, um terço, um terço, só que sobra, um terço. Aí no caso está falando mais um terço que está sendo destruído, né? Isso. O que se fala atualmente é que é só um terço que fica. Nós vamos chegar lá. Bom, o primeiro anjo tocou. Saraiva e fogo misturados com sangue foram lançados à terra. Queimou-se uma terça parte da terra, uma terça parte das árvores e toda a erva verde. Então, as primeiras trombetas, no meu ponto de vista, que foram executadas pelos homens, significa a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, na Segunda Grande Guerra Mundial, houve muitas bombas, que primeiro ela começou, né, nos campos e depois ela foram para as cidades. Então, a gente fala que vai ser destruído um terço das árvores, dos campos. Uhum. Na Primeira Guerra Mundial, não houve muitas bombas, mas já começaram a criar, né, as primeiras bombas. Na Segunda Guerra, elas eram intensas. Então, a gente vê que na Segunda Guerra Mundial, as guerras começaram nos campos, as batalhas eram sempre nos campos, depois chegaram até a cidade, correto? E ali houve realmente muitas mortes, muita destruição de árvores, de rios, correto? Batalhas no mar. É onde fala que até os navios serão destruídos, né? E as criaturas do mar também, devido às quantidades de bombas que foram lançadas no mar. Vamos ver isso aqui mais especificamente. O segundo anjo tocou, caiu então no mar, como que uma grande montanha ardendo em fogo, e transformou-se em sangue uma terça parte do mar. Morreu uma terça parte das criaturas que estavam no mar e pereceu uma terça parte dos navios. Aqui eu vou acrescentar mais algo que aconteceu. Até então, na época do profeta, só existia navios. E os navios eram pequenos, né? Praticamente hoje seriam canoas, né? Caravelas. Na Segunda Guerra Mundial, os navios eram grandes, imensos, e com um detalhe, surgiram os submarinos. Então, quando haviam ataques desses navios ou dos submarinos, realmente boa parte também das criaturas do mar pereceram. Ou não pereceu só o navio, né? Imagina dentro do mar, aquelas bombas explodindo, né? O impacto que dá na água. Então, as criaturas do mar pereceram também. E os submarinos, então, foram assim, os grandes destruidores na Segunda Guerra Mundial, que eram as batalhas no mar. E isso realmente, vamos falar, era algo que o profeta jamais conseguiria entender. Primeiro, as caravelas que existiam na sua época, e de repente aqueles navios hoje como são enormes e com canhões e bombas, como é que ele ia descrever isso? É, e hoje a gente vê que não precisa nem avião, não precisa nem, só os drones fazem a guerra, né? Perfeito. Não, hoje nós já aperfeiçoa, né? Hoje não são bombas, são drones. Não precisa nem mandar bombardeio também, não, né? Os mísseis chegam até lá. É, nós vamos entender isso um pouquinho mais pra frente. Ah, mas daqui a pouco termina o programa, hein? Se não falar, tá, vai acabar o programa. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela ardeira como um facho. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era Absinto. Bom, aqui nós vamos dar uma pequena descrição. É pelo visto assim. Dessa grande estrela arder como um facho. Que estrela é essa? Qual é a grande bomba que foi lançada? E que, se você imaginar, olhando do céu, como a gente vê aqui, correto? Ela parece uma grande estrela. Quando nós temos o que foi lançado na Segunda Guerra Mundial, que acabou com a Segunda Guerra Mundial? É, Hiroshima. Bomba de Hiroshima. A bomba atômica. É. Então, para mim, isso é uma descrição perfeita da bomba atômica. Que ela foi lançada, né? E onde realmente, quem olha, se alguém tivesse nas alturas, como a gente vê as fotos dos aviões, ela, quando ela explodiu, parecia uma estrela. Então, uma grande estrela que causou, né, uma grande destruição, um grande facho. Caiu do céu, então, uma grande estrela arder como um facho. Para mim, dentro da narrativa, é a bomba atômica. E, sem contar, as demais bombas que eram lançadas, que representavam as estrelas caindo do céu. Então, como é que o profeta ia narrar vendo aquelas bombas caindo e explodindo? Para ele, não tinha outra visão melhor. Poxa, as estrelas estão caindo do céu. Lógico que caiu do céu, que era lançado pelo avião. É. Só que as bombas atuais é muito mais potente que aquela que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki, né? Muito, muito. E muito mais quantidade também. Não, a Rússia tem capacidade para destruir a Terra 7 vezes. Não sei para quê. Se destruir uma vez só, já não está destruído. Aí ela vai sobrar, tá, o quê para ela administrar? O quarto anjo tocou. Foi atingida então uma terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que obscureceram em um terço. Aqui, gente, está bem claro também por quê. Quando as guerras começaram a chegar nas cidades, que as bombas eram lançadas, eram tantas bombas com tanta fumaça que eram lançadas, inclusive à noite, as pessoas conseguiram ver o sol, ver as estrelas? Não. Então desapareceu o sol, desapareceu as estrelas. Por quê? Na explosão das bombas, e as pessoas tinham que, até eu narro aqui, que as pessoas tinham que se esconder nas estações de trem, então elas não conseguiam mais ver o sol nem ver as estrelas. Desapareceram. Perfeito? Tinha que ir para bunkers, né? Então não tem outra narrativa melhor do que o profeta, do que essa que ele fez. Porque ele está vendo aquilo acontecer e, de repente, ele vendo aquelas bombas explodindo, aquelas estrelas caindo do céu, tá, provando toda aquela fumaça. Vai toda... explicar naquela época que era um bunker. Vai explicar naquela época, né, que aquilo ali eram bombas. Tem gente que hoje, gente que hoje não sabe. Imagina aquela época. Isso. Falar, né? Não, mas eu tinha amizade com o viador da Segunda Guerra. Ele falava, olha, a gente ia lançar bomba, mas não tinha certeza se ia acertar ou não, né? É. É, quer dizer, não tinha, não é como hoje. Hoje você calcula, e ela vai e acerta, né? Isso. Mas naquele tempo, não. Ele jogava bomba aleatória. Eles... Uau, tem que distribuir aquela fábrica que produz bomba naquela cidade. Os caras lançavam bomba na cidade inteira, porque não tinha certeza, primeiro, onde ficava a fábrica, né? Que não tinha, assim, uma noção perfeita. E como tinham vários galpões, qual é a fábrica? Destruía toda a cidade. Deixa eu dar uma paradinha aqui, Santelmo. Senão, nosso pessoal briga com a gente aqui. Espera aí. Quem está ligadinho conosco aqui desde o começo, o Iramir Marques, lá de Salvador, na Bahia. Um grande abraço aqui. O Aécio, lá de Sete Lagoas também. Um bom domingo a todos. A nossa irmã Antônia Varoto, aqui, feliz domingo. Leandro Ribeiro, bom dia, vivencianos. O Aécio aqui falando que a Antônia devia participar da bancada toda semana aqui. Concordo também. O Zazu, hoje está lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Um bom domingo também. O Edson Andrade, dando um bom dia. O senhor Rodolfo Alexandrino, bom dia, família vivenciana. A Ruth das Graças, bom dia, irmãos em Cristo. A Fernanda Cassal, bom dia, amigos. A Sueli Castelo Branco, bom dia, família vivenciana. O Joaquim Filho, bom dia a todos. A Miriam também, dando um bom dia. Joélia Vasconcelos também. O Enio de Azevedo Maia, bom dia, amigos vivencianos de Juiz de Fora, né? Uma boa semana a todos. A Eli também, de Juiz de Fora também. Desejo a todos um bom domingo. A Maura Russo, uma nossa amiga Maura, um bom dia. Manuel Gouveia, Rosângela Costa, Marta Gonçalves dos Santos. Hoje está direto de Curitiba. Exatamente. O Cláudio Udi. Lá de Uberaba. Vera Lúcia Batalha. A Vera, um grande abraço para a Vera. Tivemos São sexta-feira José. Lá na tenda de Umbanda Mãe Maria, fazendo o ESD lá. Já, né, teve com a gente aqui também, né? E ela está preparando um estudo sobre o Anjo Ismael. Ela vinha aqui também um dia falar com a gente. Ah, bacana. O Piero, nosso irmão Piero, mandando um abraço aqui. Está lá no Rio de Janeiro assistindo Lady Gaga. A dona Maria Alexandrino, tudo de bom para ela. Ela fez cirurgia, está bem. O Manuel Gouveia também. Menorá e candelabro de sete braços. Legal, ele está dando uma assistência aqui para nós. Doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, dando um bom dia para nós. A Nancy Lima, o Cadu Castro também, bom dia. Antônio, tem agradecendo garoto. Ao Aécio. A Cleide Bessa, o Aécio está fazendo a pergunta, daqui a pouco a gente faz. O Daniel Melo, bom dia, amigos. Vivenciando, tema excelente, fascinante. Estudar a luz do Espiritismo, que renova a... O entendimento destinado à humanidade. E a Nova Jerusalém vindoura. Isa Almeida. Valéria Pleizante, bom dia, queridos amigos. Perdi o trem, cheguei agora. Guarapari, Espírito Santo. Olha só. Um abraço para Valéria. Pertinho de Anchieta. Vamos fazer um intervalo aí, Rodrigo? Vamos. E você leu lá no grupo também, né, do WhatsApp, no início, né? Só falei no começo. O Oswaldo Barbosa entrou aqui, mandou bom dia, vivencianos. Um excelente domingo a todos. Mais um assunto muito interessante a ser estudado. Antônio Bessa, bom dia. Eu vim de bike, eu tá pedalando aí. O Maurício falou que tá lá em Roma, né? Que você já comentou, né? E comentou a mensagem do Maurício. O Thiago tá lá assistindo de Salvador, né? Tá todo nublado. O Marcos Fugai também, eu acho que este programa vai ter continuação, hein? Não vai dar tempo de falar tudo sobre o Apocalipse. Não dá, gente. A Marinette aqui manda bom dia a todos, gostaria de participar do sorteio. A Elza Yosha, vamos colocar o seu nome aqui, tá, Marinette? E o Maurício falou também, acho, nas escolas de aprendiz o assunto é tratado em duas aulas, que eu acho pouco, né? Mas antes de falar, eu queria só comentar aqui um trecho do Caminho da Luz, lá de Emmanuel, que ele fala do início, do como que o João recebeu, só pra gente não perder o gancho do início, né? Porque a gente vai avançar pra frente, né? Mas ele, lá no recebido por Chico, né, por Emmanuel, né, ele comenta que alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo em face do porvir. Ó, falando aí de tudo que vem para frente, os problemas, né? E sobre a Ede de Jesus, ó, direto de Jesus, estabelece novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Roma já não apresentava, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Olha só. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio de paixões e esgotamentos. Então o Divino Mestre, direto o Divino Mestre, direto Jesus, chama aos espaços o espírito de João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. É o que nós falamos no início, né? As advertências. O Apocalipse é uma advertência para a humanidade. É, lembrando legal, também, né, que no livro A Caminho da Luz, que não é um livro grande, né, mas é um livro obrigatório para qualquer espírita, ele faz a descrição da besta do Apocalipse lá, identifica para nós, identificar quem que é. O que é o 666, né? Quem que é a besta do Apocalipse, quanto tempo essa besta ia reinar. Aí ele diz também, como o Santelmo falou no começo, a besta já reinou já, filho. Já tá acontecendo, já aconteceu tudo que tinha acontecido, não precisa esperar vir não. Né? Legal que mostra os bastidores, né? O que aconteceu antes do Apocalipse vir para a Terra, né? Vamos fazer o intervalo? Senão então a gente foi então é mandado embora aqui pelos patrocinadores. Então tá claro que foi psicografia, né? Uhum. ou outro tipo de mediunidade. Evidência, né? Mesmo, evidência, né? Exato. Evidência. Ele fala na sequência, eu só tenho dúvida se ele recebeu essa evidência de uma vez só, porque ele deve ter demorado um ano recebendo essa evidência. Eu não vou ler, mas Emmanuel diz que ele não consegue descrever exatamente tudo que ele vê. Claro, então, porque o parâmetro dele, por isso que ele fala em cafanhoto, fala nessas coisas tudo, estrela caindo no céu, porque ele não entendia nada, dizendo. Como é que ele vai entender? Que não existia naquela época. Que não era... chegar alguma coisa de outro planeta agora, mostrar pra gente uma coisa que a gente não entende. Então, por isso que a gente não sabe o que é Deus. E a doutrina espírita foi muito enfática quando falou. Não perguntou quem é Deus. A primeira pergunta é o que é Deus? Nós não temos parâmetro para saber quem é. É igual você chega na roça e vai explicar toda a parte de tecnologia, de 5G para uma pessoa que vive na roça. Uhum. E aí fala, agora vai lá e relata para os outros. É o que o profeta viu, né? Ele não conseguiu descrever Deus. Uhum. Ele fala que ele viu um ser e só consegue compará-lo com visões de... cores de pedras preciosas que brilhavam. Mas ele não consegue descrevê-lo. E aí, esse Deus que ele viu ainda não deve ser Deus, deve ser Jesus, provavelmente, né? Como um ser celeste já também, né? Porque, na realidade, Deus ainda está longe ainda, né? Das limitações que eles tinham, né? Vamos lá, então. Só antes, a gente queria comentar que ainda está valendo a campanha, tá? Esse mês ainda está valendo a campanha lá da... Você tirou o selinho daí, não estou vendo. Do selinho? Peraí, o selinho está em você aí, pronto. Isso. Une em mim aqui, eu acho que tá também. Uhum. Então tá valendo a campanha ainda aqui do residencial da Vinci, tá? Então é só colocar aqui nesse QR Code aqui do lado aqui e entrar no site e entrar, clicar que já cai no WhatsApp, tá? Então a gente vai colocar o vídeo da campanha aqui que continua esse mês ainda, tá? Então se quem quiser, os ouvintes aqui do Vivência, ir lá e adquirir o imóvel vai ganhar a mobília da cozinha, tá bom? Então a gente coloca aqui o comercial depois da música. Na música é Fim dos Tempos. Fim dos Tempos. A gente põe a música Fale antes. É. Tá bom. Vamos não, lá. O jeito que você quiser. Então eu vou soltar já vinheta, que é mais rápida, e eu solto a música na sequência. A Rádio Vivência Espírita e a BP Plan estão trazendo uma grande novidade para você. A campanha Imóvel Novo no Residencial da Vinci e Mobília da Cozinha. Nova e grátis. Isso mesmo. Os nossos ouvintes que adquirirem um imóvel no Residencial da Vinci e informarem que ouviram pela Rádio Vivência Espírita vão ganhar a mobília da cozinha. Agora corra, pois essa promoção é somente este mês. Agende sua visita. Basta escanear o QR Code pelo YouTube ou entrar no site vivenciaespirita.org/BPPlan e agendar uma visita no plantão de vendas. Rua Sebastião Hummel, 873, São José dos Campos, São Paulo. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Vem, Jesus, divino amigo. Vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno. Este mundo consolar, vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. A gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Nós estamos aqui com o engenheiro arquiteto Roselino Santelmo, que é da Tenda de Umbanda Mãe Maria, autor de dois livros, Nascimento de Jesus e Suas Controvérsias e Apocalipse e Suas Controvérsias. Quer dizer, você só procura as controvérsias da Bíblia. Mas é bom. É bom porque o pessoal tem mania de dizer que aquela Bíblia foi escrita por Deus e não foi, né? Foi escrito por homens. E tem uma série de coisas que não bate de acordo com a nossa maneira de pensar e de agir, né? Só quem quiser adquirir o livro dele, tá? O livro do Santelmo, tá? O link aqui no YouTube, na descrição do nosso YouTube aqui, tá? Só okay. Clicar, cai na Amazon. Completando o que o Rui disse com relação à Bíblia, como vocês sabem, a Bíblia foi escrita ao longo dos tempos e de acordo com a cultura da época, que a gente vê na história do próprio povo judeu, que ele foi várias vezes dominado por vários povos, e cada povo que o dominava deixava um pouquinho da sua cultura. Então, a Bíblia, ao longo do tempo, ou seja, não existia a Bíblia, né, que era o Antigo Testamento, ele também foi sendo alterado seus textos de acordo com a época. Com isso, depois nós vamos ver, principalmente quando há a questão da briga religiosa em 1500, cada religião cristã ou cada segmento religioso cristão alterou a Bíblia de acordo com seu ponto de vista. Sim. Então nós temos, por exemplo, então, a Bíblia católica, mas nós temos a protestante também, de acordo com o segmento religioso, fez suas alterações, né? Temos a Igreja Ortodoxa, que tenta manter ela tradicional, mas tem divergência com a católica. Então, a Bíblia, ela foi assim, um livro que ela vem ao longo dos séculos, né, sendo mantido, porém, de acordo com a cultura, o segmento religioso, e houve alterações nas palavras. E nós temos que observar, então, que nós não podemos nos apegar às palavras, ao texto. Nós temos que nos aprofundarmos no significado ou no contexto que ela quer dizer. Bom, podemos dar sequência? Podemos. Não, porque a Bíblia também ela sofreu variações e a interpretação também de cada um. Tá? E a gente vê que muitas religiões pegam o Apocalipse para intimidar as pessoas, para criar. Eu não digo só o Apocalipse, Rui. Você sabe que muitas religiões apegam a Bíblia para dominar os seus fiéis. Essa é a verdade que nós temos. E isso vem desde o começo da humanidade, quando começou-se a ter a religião, que desde o começo da humanidade, os sacerdotes usavam da religião para dominar o povo. Então, vamos intercalando aqui, que já tem pergunta, senão não dá para fazer. O Aécio, lá de Sete Lagoas, está perguntando: o cordeiro é manso, mas também quebra selos de juízo. Qual a sua verdadeira face? Pode responder assim normalmente, sim. A face, a verdadeira face é a face do amor que Jesus veio nos ensinar, e ele deu vários exemplos, né, de como foi Jesus. Então, o verdadeiro cordeiro é Jesus, que é a lei do amor que Deus veio nos ensinar, mas que, infelizmente, de acordo com as nossas imperfeições, a nossa falta de conhecimento, correto? Uns veem, assim como nós já citamos o Apocalipse, como um castigo, como algo que o Pai vai nos castigar, mas nós também podemos ver, como nós já citamos no início, que o Apocalipse é um aviso, é uma maneira que o Pai, através do seu amor incondicional, quer nos redimir e quer nos salvar toda a humanidade. Vamos continuar? Bom, nós vamos falar agora aqui da quinta trombeta, que fala dos gafanhotos. Esse também é interessante. O quinto anjo tocou a trombeta. Vi então uma estrela cair do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e ela abriu e saiu do poço uma fumaça como que uma grande fornalha. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra e foi-lhe dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Aqui é onde existe aquele simbolismo, né? Então, caiu uma estrela do céu que abriu aquele poço, saiu fumaça. O que representa esses gafanhotos? Os aspectos desses gafanhotos eram o de cavalos aparelhados para a guerra. Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexos dourados. Seus rostos eram como rostos de homem, seus cabelos como os de mulher e seus dentes como os dentes de leão. Seu tórax parecia envolto em ferro e o ruído de suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos correndo para a guerra. Tinham caudas semelhantes a do escorpião com ferrões e poder de afligir os homens por 5 meses. Isso daqui nada mais é do que os aviões de guerra, correto? Envoltos em ferro e o ruído de suas asas eram como muitos carros. Então, realmente, o ruído de um motor de avião era muito grande. E falo daqueles que tinham a cauda tipo escorpião. Se nós formos ver nas fotos que eu botei aqui, mas não vai dar para mostrar para vocês, se vocês pegarem a foto de um avião, principalmente o helicóptero, você vê que é justamente um rosto de um escorpião. E quando ele fala dos dentes de leões, se nós formos perceber aqui na foto, você tem debaixo das asas as bombas, que representam os dentes de leão. E aqueles que tinham a cauda de um escorpião, nós vamos perceber que são os helicópteros que ele está citando, que tem helicóptero que tem um rabo parecendo de escorpião. Então, esses aviões representam a nuvem de gafanhotos que ele representou. A sexta trombeta, a cavalaria infernal. O sexto anjo tocou a trombeta. Ouvi então uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro, que está semelhante, que está diante de Deus, e que dizia: solta os quatro anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Então aqui ele faz uma ilusão, correto, né? Aí ele vai falar aqui: eu vi o seu número, e foi assim que eu vi os cavalos e os que os montavam. Estes últimos eram couraçados de uma chama sulfurosa azul. Os cavalos tinham crina como juba de leão, e suas narinas saíam fogo, fumaça e enxofre. E uma terça parte dos homens foi morta por esses três flagelos: fogo, fumaça e enxofre. Então, o que que representa esse cavalo encouraçado com chama sulfurosa, e tinha crina com juba de leão, e das narinas saiu um fogo? Nada mais é do que os tanques de guerra, que é perfeito. Se você pegar os primeiros tanques de guerra que começaram a ser criados na Primeira Guerra Mundial, mas que na Segunda que ele foi aperfeiçoado, e na Segunda Guerra Mundial, os tanques de guerra foram, vamos dizer, cruciais nas batalhas. É. E a gente percebe que é justamente, ele parece a cabeça de um cavalo e ele solta uma chama sulfurosa pela narina, né? É onde saem as bombas. Correto? Né? E fala que o seu barulho era estorrecedor. Então, aqueles tanques de guerra antigos, né? Todo feito de ferro, realmente, quando saía aquela quantidade de tanques, realmente tinha um som estorrecedor. Correto? Bom, então, essa é a nossa visão do sete selos, que eram os cavalos, que foram as leis executadas por Deus, e das sete trombetas, que foram executadas pelo homem, correto? Aqui tem mais uma pergunta aqui do Aécio. Como pode o diabo ser solto após 1000 anos de paz, se o diabo somos todos nós ainda libertos? Essa é a opinião dele também. Perfeito, nós vamos falar sobre isso daí um pouquinho mais quando nós citarmos, né, os finais dos tempos, correto? No próximo episódio. Isso. Bom, mas aqui nós vamos então agora falar da execução do decreto Pequeno Livro Aberto, que vai, o Apocalipse vai narrar um pouco da história da humanidade, para depois nós chegarmos, né, para nós chegarmos na figura do dragão e da fera, que é a história, né, a mulher e o dragão. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol e a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Bom, isso, o que que representa esse grande dragão e a mulher? Então, na Bíblia nós sabemos que a mulher era a mãe de Jesus, correto? E quando ela dá luz, ele é resgatado para junto de Deus, e o dragão, ele vem para a terra. E como é que esse dragão, ele irá dominar os homens? Como que esse dragão irá surgir dentro da humanidade? Então, nós vamos fazer aqui uma pequena analogia dos sistemas feudalismo, capitalismo e comunismo. Bom, nós sabemos então, que nós já falamos, que quando o Império Romano caiu, a Igreja começa a dominar a Europa e começa a nascer os novos reinos. E já dentro do sistema do Império Romano, já existiam aqueles senhores que tinham as terras e que arrendavam para as pessoas poderem plantar e produzir. E o senhor da terra, que era chamado senhor feudal, mantinha a terra, protegia aquelas pessoas que lá moravam, e em troca elas trabalhavam e dividiam a produção com o senhor da terra. Bom, só que esse sistema, o senhor da terra ganhava ou não ganhava de acordo com a produção, que o sistema ainda era, a economia era baseada na agricultura. Sim. Quando chega na época da Revolução Industrial, o homem começa a descobrir, né, que ele podia facilitar a vida. Vem primeiro a locomotiva, correto? E depois da locomotiva, começa a Revolução Industrial, que o homem começa a criar máquinas para poder substituir o trabalho dos seres humanos, os trabalhos pesados. Quando isso começa a acontecer, o senhor feudal, ele percebe que, em vez dele plantar, se ele aplicasse o dinheiro numa indústria, aquela indústria lhe daria rendimento o ano inteiro, não só na época da colheita. E esse senhor feudal, então, ele começa a ser o senhor industrial, o senhor que vai investir na indústria. E junto com as indústrias, nós vamos também ter a época das grandes descobertas, correto? Aí vem a energia elétrica, vem o telégrafo, não é isso? O raio-x. E através desses inventos, novas indústrias vão sendo criadas. E os senhores da indústria, o senhor feudal que virou senhor da indústria, começa a investir também nesses novos inventos, porque dava lucro. Porém, que quando essa indústria começa a surgir, não existiam leis trabalhistas, não existia lei, né, que nós temos hoje. E os trabalhadores, como trabalhava na terra, ele trabalhava desde quando o sol nascia até o sol se pôr. Só que na indústria esse trabalho começa a ser muito sacrificado. Muitos irão morrer, né, dentro daqueles fornos, as máquinas que não tinham a segurança que tem hoje. E aí começa o movimento dos trabalhadores, pedindo melhores salários, pedindo, né, melhores condições de trabalho. E aí onde vai ter o horário de trabalho, o horário de descansar, o horário de dormir. Então começa a surgir também o fuso horário, começa a surgir o relógio que marcava o tempo, não é só mais através da natureza, mas através do relógio. E essas novas leis começam a ser implantadas, e um país vai copiando o outro até que nós chegamos onde nós temos hoje, correto? Bom, com esse surgimento da indústria, houve o senhor da indústria, depois começa a ser o senhor do capital, correto? Porque ele tinha o dinheiro, então ele montava a indústria, e através desse capital que ele investia na indústria, ele ganhava. E vem os movimentos trabalhadores, que começam então a reivindicar novos salários. E tem outro porém: quando surge a indústria, os homens começam a deixar o trabalho no campo e vão para as cidades, porque a vida era mais fácil, era melhor. Porém, que na cidade começa a ter um acúmulo de mão de obra, porque todos querem trabalhar nas indústrias, não querem mais trabalhar no campo, porque no campo também ele ganhava só quando produzia, quando não produzia não ganhava. E a indústria já tinha um ritmo de trabalho que era o ano todo, principalmente na Europa, que 6 meses era inverno e 6 meses, nesses 6 meses de inverno não se fazia nada, só tinha 6 meses de verão. E essa população vai criar na cidade um transtorno que vamos chamar assim, que dentro da sociologia é chamado de, né, a mão de obra excedente. E o senhor da indústria começa a perceber que ele, tendo aquela mão de obra excedente, muitas vezes as reivindicações que os trabalhadores faziam não eram cumpridas, porque quando os trabalhadores faziam greve, ele dispensava aquela equipe e contratava nova mão de obra. E também, dentro desse processo, nós vamos ver que começam a surgir as classes sociais. Sim. Correto? Então, começa a ter lá o senhor da indústria, depois começa a ter o pessoal que representava lá o senhor da indústria, né? Que trabalhava no escritório, depois nós vamos ter o pessoal que trabalha na fábrica, e por fim nós vamos ter aquelas pessoas que estavam desocupadas, que não tinham emprego. Então nós vamos ter, assim, tipo, né, o rico, vai ter a classe média, vai ter a classe pobre, e vai ter, né, vamos dizer assim, os marginalizados, correto? E dentro dessas reivindicações dos trabalhadores, vai surgir também uma ideia que vai ser lançada por Karl Marx. Essa ideia também já vinha sendo pregonizada por outros filósofos, mas Karl Marx é que vai idealizar, onde ele vai escrever O Capital, que ele vai dizer assim: poxa, então, ao invés de nós termos um senhor feudal, onde nós tivemos um senhor da indústria, um senhor do capital, por que que o Estado não assume, né, essa produção, e todos os trabalhadores ganham iguais e não vai ter briga? Daquele que ganha mais, do que ganha menos, vai ter, aquele que está desempregado. Então, nós vamos criar uma oportunidade igual para todos. Então, o que que vai acontecer com isso? Nós vamos ter o capitalismo, que nós vamos ver no livro, que vai representar a fera. E nós vamos ter o comunismo, o socialismo, que vai representar o dragão. Então, dentro da história, nós vamos ver que em 1917 houve a aparição de Nossa Senhora de Fátima, e que ela narra, e ela faz um alerta, que a Rússia deveria se converter, porque se a Rússia não se convertesse, ela iria espalhar seu mal pelo mundo. E aconteceu. Então houve a Revolução em 1917, e é implantado o socialismo, é implantado o comunismo. Até então, outros países tentaram implantar, mas não deu certo. Em Portugal mesmo, em 1910, houve a revolução que o socialismo assume o governo, mas não consegue implantar o sistema. Na Rússia, foi implantado primeiro por Lenin, correto? Que, na verdade, a Revolução Russa não foi feita pelos comunistas, foram feitas pelos bolchevistas, só que o poder ficou vago, porque Lenin mandou matar, né, o czar Alexandre com toda a sua família. Por quê? Porque o irmão de Lenin tinha sido morto por ordem do czar, correto? E, por vingança, Lenin manda matar o czar. E ficou aquele vazio na Revolução, e Lenin assume, né, o comando, e o partido, na época comunista, eles começam a formar a cúpula e começam a comandar. E aí, onde eles veem essa ideia? Bom, agora nós vamos implantar o comunismo. E como a Rússia era um país assim da, pequeno, que vivia somente da agricultura, então foi fácil ser implantado o comunismo. Assim como vamos ver também que na China, por que que esses países implantaram o comunismo? Porque a população também vivia da agricultura, não tinha instrução, a maioria do pessoal era tudo analfabeto, correto? Então, tanto faz você ser comandado pelo rei ou pelo comunismo, para eles não fazer diferença. E o comunismo começa a oferecer algumas vantagens que o czar não oferecia, e aí ele começa a ganhar força, correto? Na China vai ser a mesma coisa, né? Tinha um rei que depois ele é deposto na Segunda Guerra Mundial, e que depois o comunismo assume o lugar do rei e também faz as melhorias que o povo não tinha, correto? Quer mas falar, hoje aquele comunismo que era pregado já não existe mais na China, então, né? É um capitalismo. Aí nós vamos chegar nesse ponto, que no Apocalipse vai ser narrado. Combustível, né? Nós vamos narrar. Então, quando é feito o comunismo, mas aí houve um fato, né, que Lenin falece, e quem vai assumir é Stalin. Stalin era uma pessoa que não participou da Revolução. Ele era um pequeno membro que conseguiu adentrar na cúpula do partido. Ele tinha sido preso 7 vezes pelo czar, mas conseguiu fugir. E ele faz uma manobra dentro do partido e ele consegue se eleger como sendo o primeiro secretário. Porque o comunismo não se diz presidente. Fala secretário, que era para se opor, né, ao capitalismo, que era o presidente. E ele, com mão de ferro, ele vai implantar o comunismo. Inclusive, todos aqueles que eram do Partido Comunista, que era do Lenin, serão mortos. Ele vai executar todos eles para que ele possa comandar a Rússia com mão de ferro. Então, o comunismo será representado pelo dragão e o comunismo será implantado pela fera, como vamos mostrar. Sim. Aqui. Correto? Feito isso, Rui, aí nós vamos citar aqui primeiro, né? É, então, como eu falei, a Nossa Senhora fez a previsão do nascimento da Rússia, e realmente a Rússia ela trouxe, né, grandes transtornos para a humanidade. E até fala que quando a Rússia se reunisse com todos os bispos do mundo, haveria uma pequena paz. E nós vamos falar disso. Tá certo? Que foi previsto por Nossa Senhora e que no Apocalipse fala que haveria uma pequena paz, né, e que depois seria o fim. Tá certo? Então, gente, assim nasceu o dragão e a fera. Ou seja, como já havíamos dito antes, como que o profeta ia narrar uma sociedade, um novo sistema econômico? Ele vai usar de animais, como era usado na antiguidade pelos profetas. Correto? Bom, agora então, Rui, vamos para essa narração das feras, tá certo? Até eu cito um livro aqui que os povos antigos eram mais civilizados que os povos de hoje. Porque nos reinos antigos, um povo dominava o outro, e aquele povo dominado é que servia de escravo para o povo dominador, onde eles forneciam as riquezas e, quando precisava de mão de obra, aquele povo escravo é que cedia a mão de obra para o dominador. E aí nós vamos narrar que o comunismo, até então, quando ele foi implantado, ele vai tornar-se a maior escravidão do mundo, porque os poderosos vão escravizar o próprio povo. Ele já não vai escravizar o povo que ele domina, mas ele vai escravizar o próprio povo e não vai deixar o povo sair daquele mundo. Então, onde nós vamos ver, por exemplo, que na história, quando havia as Olimpíadas, muitos atletas que participavam da Rússia, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, muitos deles aproveitavam as Olimpíadas para poder fugir do país. Sim. Então nós temos muito isso na história. Inclusive de Cuba, né? De Cuba bastante. Principalmente, né? Bom, já que nós citamos aqui quem que é o dragão e quem que é a fera, mas é como o Rui já falou, correto? Tanto o capitalismo como o comunismo, eles vão se aperfeiçoar. Então, ou seja, aquela briga que tinha entre o trabalhador e o capital, e o dono da indústria, as leis serão melhoradas, o serviço será melhorado, será implantado o sistema de segurança, o sistema de trabalho, correto? Então, lógico, o sistema ele vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. O comunismo também ele vai se aperfeiçoando até que, né, Stalin faleceu, e aí os novos vão começar a implantar novas leis, novas condições para que o comunismo então comece já a ser aceito pelo mundo, até o momento em que ele vai se transformar em socialismo, aí não será mais comunismo, será socialismo. E aí alguns países capitalistas inclusive vão adotar o socialismo, vai ter presidentes que vão ser eleitos baseados no socialismo e vão governar normalmente, perfeito? Bom, a primeira fera tem um fato interessante aqui que nós vamos narrar, tá? Via então levantar do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas e nas suas cabeças, nomes blasfematórios. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera, os pés como de urso e as faces como as de leão. Deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Se o dragão representa o comunismo, por que que o dragão vai dar à fera, né, o seu poder? Então vamos responder isso aí. Uma das cabeças da fera estava como que ferida de morte, mas essa ferida fora curada. E todos, pasmados de admiração, seguiram a fera, prostraram-se diante do dragão, porque dera o seu prestígio à fera. E prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera e quem poderá lutar com ela? Bom, então a fera vai ter o prestígio do dragão. E fala que uma das feras, que tinha 7 cabeças, vai ser ferida de morte, mas que vai ser curada. Então vamos lembrar que quando nós narramos a Segunda Guerra Mundial, o que que vai acontecer? A Inglaterra vai ser bombardeada, ela não vai ser invadida. Então, ou seja, Hitler, através da Alemanha, tentou dominar a Inglaterra, bombardeou ela várias vezes, mas não conseguiu. E os Estados Unidos não estavam participando da guerra, até que os Estados Unidos é atacado pelo Japão, em Pearl Harbor, e os Estados Unidos entram na guerra. E o que Churchill faz? Chama os Estados Unidos para fazer um acordo para poder lutarem contra a Alemanha. E quem vai participar desse acordo? A Rússia. Joseph Stalin. Então tem lá eles participando. E o que que eles vão fazer? A Rússia estava sendo também invadida por Hitler. E a Rússia, como ela fez na, quando foi invadida por Napoleão, eles retiram, né? Se retiram e vão lá para as montanhas. Napoleão chega na Rússia, mas não conseguiu, porque não tinha ninguém para assinar a rendição. Hitler consegue chegar nos arredores de Moscou, mas não consegue dominar a Rússia, Moscou. E como que a Rússia vai se livrar, então, de Hitler? Justamente quando é feito um acordo entre os Estados Unidos, a Inglaterra e a Rússia, fera, chamada... A Fera e o Dragão. A Fera e o Dragão vão se unir, e aí os Estados Unidos e a Inglaterra vai dar apoio para a Rússia, aí onde a Rússia vai, através dos armamentos fornecidos por eles, é que a Rússia vai conseguir tirar, né, a Alemanha de dentro do seu território e vai começar a combater também a Alemanha fora do território. Então, onde nós temos aqui que o dragão vai dar apoio e prestígio à fera e que todos irão adorá-la. Perfeito? E também fala uma coisa aqui que é interessante, que essa fera, ela veio do mar, tá certo? Vi então levantar-se uma fera do mar. Quem que é essa fera, primeiro, que ela vai ser comparada? Veio do mar. O que que nós temos aqui? Quem que é até hoje conhecida como a rainha dos mares? Qual o país? É a Inglaterra. A Inglaterra. Por quê? Quando começou a haver os descobrimentos da América e da África, a Inglaterra não descobriu nada. Mas o que que ela faz? Ela começa a produzir grandes navios, por quê? Para contornar o Cabo da Boa Esperança e chegar na China e na Índia, onde eles queriam pegar os produtos dele, porque da Índia vinha os condimentos alimentares. Por que que esse condimento era importante? Porque eles, na época, não tinha geladeira, e esses condimentos não deixavam os alimentos estragarem ou disfarçavam o alimento que estava estragado. E da China vinha a seda e a porcelana. Então, para a Inglaterra chegar até eles, ela teve que fabricar bons navios para fazer essa viagem longa. Então ela passa a ser conhecida como a Rainha dos Mares, não só pelos navios mercantes, mas principalmente ela começa a fazer grandes navios de guerra. Então, na época, os grandes navios de guerra eram produzidos pela Inglaterra. E onde ela passa a ser a chamada, né, a Rainha dos Mares, porque ela começou a dominar o mar. Então, veja que no Apocalipse fala que viu uma fera que tinha 10 chifres que vinha pelo mar. É Inglaterra, correto? Bom, outra coisa interessante, então, fala que ela foi ferida de morte. Então, a Alemanha tentou destruir a Inglaterra, não conseguiu, e quando ela, os Estados Unidos entram na guerra, ela se recupera dessa ferida e vai combater, né, a Alemanha. Então, nós percebemos que a Capolis, para mim, no meu caso, que eu pesquisei, analisei, está bem clara essa narração. A primeira fera é a Inglaterra, onde surgiu o capitalismo e também surgiu a ideia do comunismo. Porém, né, o capitalismo é implantado na Inglaterra, depois pela Europa, e o comunismo vai ser implantado na Rússia. É, inclusive, tem um parênteses também aí, que, por exemplo, todo o ouro produzido aqui no Brasil não foi para Portugal, foi para a Inglaterra, né? Isso. E a Inglaterra dominava o Brasil. Tanto é que você estuda na história econômica, a Inglaterra não permitia que você fizesse um machado, fizesse uma enxada, tinha que comprar tudo da Inglaterra. Tudo dele, eles que forneciam tudo. Então, mas você vê que a gente fala mal do português, mas os portugueses, eles foram culpados. Porque eles, para poder se defender dos franceses, eles se uniram com os ingleses. Com os ingleses. Só que os ingleses praticamente aqui não podia produzir nada. E aí tinha que vir tudo da Inglaterra. É que... E até aqui em São Paulo existia o maior trigal, que era em São Paulo, lá no Planalto Piratininga, uhum, que eles tiveram que tocar fogo, queimar tudo para trazer o trigo da Inglaterra. Perfeito. É, porque a Inglaterra começou a dominar os mares e o comércio, correto? Sim. E através desse domínio ela... Era a potência da pegar, época, né? Era isso. A principal potência da época. E até nós vamos depois citar, né, o que que se vai simbolizar agora, no final, o Apocalipse vai falar sobre isso. E o que é uma potência, ela projeta poder. Perfeito. E ela só é uma potência porque ela projeta poder. Né? Mas ela está assim, ela sempre teve anos-luz em termos de engenharia do que o Brasil e Portugal naquela época. O Brasil não tinha nem condições de criar as ferrovias e tudo mais sem a ajuda da Inglaterra. Sim. Então o Brasil não seria nada sem o apoio da Inglaterra naquela época também. É. Então tem os dois lados, né? Acho que a gente tem que ver ter pelos dois lados. Só que nós sofremos até hoje pelo empobrecimento do nosso país, porque a desigualdade que existe no Brasil é muito grande, né? Uhum. Até hoje. É, mas não é culpa da Inglaterra, né? Bom, só vamos continuar aqui o Apocalipse, gente, porque eu tenho não é só fato dela, não é só dela, né? Isso. Aí nós vamos ouvir também o seguinte, no Apocalipse. Foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogância e blasfêmia. Abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os habitantes do céu. Foi-lhe dada também fazer guerra aos santos e vencê-los. Quem que faz isso? A Inglaterra. Por quê? Vamos ver na história lá de Luís VIII, que ele quis divorciar e o Papa não deu divórcio. O que que ele faz? Corta o relacionamento com a igreja e cria a igreja anglicana e ele passa a ser o chefe da igreja. E, por ironia do destino, aquela mulher que ele fez tudo isso e que casou-se com ele pela segunda vez, no fim vai ser degolada por ele também, vai mandar degolar e no fim ele vai casar 6 vezes. E por ironia do destino, quando fala aqui que abriu a boca para blasfemar contra Deus, nós vamos ver que depois o filho dele, Eduardo VI, assume o trono e o Eduardo VI adota o protestantismo e começa a perseguir todos os católicos. Mas a outra filha primeira de Henrique VIII, depois assume o trono, porque morre o Eduardo XVI, ela assume o trono e ela adota o catolicismo e manda matar todos os protestantes. E todos eles blasfemam. Então é um país que blasfemou contra Deus, correto, né? E fez várias matanças. Daí nós vamos perceber por que que vai nascer, que o catolicismo fala que vai nascer a segunda fera. O que quer dizer a segunda fera? Vi então outra fera subir da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ele exercia todo o poder da primeira fera sob a vigilância desta e fez com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira. Essa primeira fera que foi filha de morte. Então, ou seja, quem que é a segunda fera, filha da primeira, falava, era como um cordeiro, mas falava como um dragão. Quem que é filho da Inglaterra? Estados Unidos. Perfeito. Por quê? Naquela briga religiosa, as pessoas que não concordavam com essa briga, porque nós somos da mesma religião, adoramos o mesmo Deus, por que nós estamos nos matando? E eles foram para os Estados Unidos, porque o clima era o mesmo, e não foram para lá, porque lá era muito longe, né? O clima era outro. E nos Estados Unidos, então nós vamos ter o quê? A primeira nação, né, que vai adotar o sistema de democracia. E com um detalhe, o Estado vai ser laico. O Estado não vai admitir religião oficial. Isso da França, a segunda fera, primeira, sobre a vigilância dessa. Então, quando nasce os Estados Unidos, né, até hoje, a Inglaterra ainda tem uma certa influência nos Estados Unidos. Porque muita coisa que os Estados Unidos foi fazendo, a Inglaterra ainda dava palpite. Correto? É, inclusive os primeiros habitantes ingleses da Inglaterra foram os huguenotes lá, que eram rebeldes lá contra a religião católica, foram tudo expulso, né? Perfeito. E para Mayflower, que é o navio que levou esse pessoal todo lá para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. E também no Apocalipse fala: realizou-se grandes prodígios, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Seduziu os habitantes da terra com seus prodígios e era dado sobre a vigilância da primeira. Então, quem fez lançar fogo do céu na terra? Os Estados Unidos. Quem fez a primeira bomba atômica e lançou? Realizou-se grandes prodígios, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra. É. Então, gente, dentro da história, eu percebo que, por enquanto, né, o Apocalipse já aconteceu e está acontecendo, correto? Tá? E fala aqui outra coisa. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exercia todo o poder da primeira fera sobre a violência dessa. Então, ou seja, os Estados Unidos falavam como um cordeiro até entrar na guerra, não é isso? Na Segunda Guerra Mundial ela ficou neutra. Mas, quando ela foi atacada, mudou de tom. E aí ela começa a falar como um dragão. É, só que tem uma coisa também, né? Ela financiava muito as nações que estavam em guerra, né? Isso. Ela não ia guerrear, mas fornecia armamento. Onde ela forneceu? Para a Rússia poder, né? Aí onde o dragão dá prestígio à fera. Bom, vamos falar um outro assunto bem interessante, que é rápido também. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe foi dado, tal e tal, né? Foi-lhe também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pusesse a falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não prostrasse diante dela. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livre e escravo, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera o seu número. Então, o que que representa essa aqui? A imagem que pudesse falar, né? E que todos, ricos e pobres, teriam essa imagem. O que que representa essa imagem? O dólar. Por quê? Toda a imagem que tem no dólar são de pessoas que já morreram. Então, ele fala, né? Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera. Espírito de quem? Daqueles pessoas que já morreram. Então, ou seja, na época do profeta não existia dinheiro em papel, nem papel existia, só existia moeda. Então, quando ele vê que o homem iria produzir dinheiro em papel, o que que ele fala? Pô, eu vi uma imagem que rico, pobre, todo mundo ia adorar essa imagem. E quem não adora ter dinheiro? Quem não adora ter dólar? E ele fala que o espírito, né, seria posto e que esse espírito ia falar. Falar como? Que cada imagem de dólar ou cada moeda tem imagem de alguém, não tem? Sim. E ela fala por si só. Por que ela fala por si só? Porque cada imagem representa um valor. Então, um dólar tem uma imagem de um, 5 dólares imagem de outro, 10 dólares imagem de outro, 50 dólares. E assim nós temos também no nosso dinheiro, correto? A moeda fala por si só. Então, você quer pegar nota de 1, você não pega de 100, correto? E outra coisa também, quando ele fala, conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte. Aqui, o que que ele representa isso? Com a evolução da humanidade, o crescimento da humanidade, eu sou José de Nazaré. Ele é o João de Betzaina. Os nomes, o segundo nome era referência da pessoa, era referência à profissão ou era referência à cidade. Judas de Iscariotes, né? Maria de Magdala. Com o crescimento da humanidade, isso daí já não resolveu o problema mais. Por quê? Como o cristianismo espalhou e todo mundo queria ter o nome de José e de Maria, como eu identificar a Maria lá da Inglaterra, como identificar a Maria lá do Brasil, a Maria do... Então começou a ter o quê? Joaquim, criaram, né? Os documentos. Então foram Manuel. Criados os documentos. Primeiro o registro de nascimento, depois o registro de nascimento já não valia, aí começou a criar RG e CPF. E para você tirar um CPF, você tem que botar a fronte, onde vai ter o número do seu CPF, e tem que botar o dedão na mão direita. Então, primeiro começou tirando a foto da fronte, onde tinha o número, e colocando, né, os digitais da mão direita. Hoje é digital da mão direita, esquerda, e daqui para frente já estão fazendo através da pupila dos olhos, não é isso? É, já tem facial, face, já, né? Já tem da face, né? Face. Da pupila também já tem. Então, como é que o profeta ia narrar alguma coisa que se chamaria documento de identidade? Na época não existia isso, gente. Então, aqui que nós falamos no início, muitos fatos o profeta teve que citar de acordo com aquilo que ele conhecia na época, para ele poder comparar com aquilo no futuro, porque no futuro nada disso que ele conhece, que surgir hoje, nada disso na época era possível de o homem imaginar, pensar ou sonhar que isso existiria, tá certo? Bom, então aqui nós já citamos sobre o dragão, agora nós vamos falar sobre da besta. Quem que é a besta? Não é essa a grande curiosidade de todos? A 666 lá? Isso, e como o Rui mesmo já citou, essa besta já existiu. E você tinha falado da prostituta também. Ainda vamos falar da prostituta. A besta 666, segundo a gematria, que é o estudo das línguas antigas, também na antiguidade, até gregos, os povos lá da Judeia, não usavam números como nós usamos hoje. Os números eram identificados pelas letras da escrita. Algarismo romano. É, como se fosse assim, o A é um, o B é o segundo, o T é o terceiro. E segundo o estudo da, gematria, correto? O número 666 significa César Nero. Por quê? Ele foi a grande besta que foi o primeiro sacrifício de grandes cristãos na humanidade. E o sacrifício que ele fazia era tão absurdo que onde ele foi chamado de besta, de animal. Por quê? Com aquela desculpa de botar fogo em Roma, que depois ele quis condenar os cristãos, que na verdade ele queria eliminar aquela população que vivia em torno do palácio e que era mau cheiro, como se em torno do palácio existia uma favela, que segundo falam que eram 14, como se fossem 14 bairros, ele incendeia. E ali ele vai usar aquela área para construir o grande palácio que ele gostaria, correto? Que depois foi feito também o Coliseu, que na época não existia o Coliseu. E com esse absurdo que ele fez, porque ele queimava os cristãos, ele não só crucificava, mas também eles punham na cruz e depois punham fogo. E esses espetáculos eram feitos durante o dia e durante a noite. E isso daí para alegrar, para, vamos dizer assim, né, satisfazer os romanos para que os cristãos pagassem pelo grande incêndio de Roma. Então, onde Nero é chamado a besta. Por quê? Se você pegar a numeração, que é falada pela geometria, né, dos números, então vai dar 666, porque uma letra representa... Essas letras do nome Nero, César Nero, vai dar 666. É onde, então, nós temos a grande besta da Bíblia, que não é o que o pessoal estão esperando agora no futuro. Isso já passou. Então, aí nesse caso, e tem uma polêmica aí, porque Emmanuel fala diferente, né? É. Uhum. Emmanuel fala que é o Papa, por exemplo, não é esse Papa de agora, Francisco, né? João Paulo II. Eu acho os que ele tem uma outra interpretação, época... né? Não, eu tô falando, isso. Mas os papas naquela época, eles têm três títulos. Um título é vigário geral de Deus na Terra, vigário filho de Deus e príncipe do clero. Se a gente colocar todos esses títulos, porque em latim é vicarius generalis dei interis, né? Vicarius filii dei, de vex cleri. Se você pegar todos os algarismos romanos que tem aí, todos os três títulos dão 666. Essa é a interpretação de Emmanuel lá no livro A Caminho da Luz. Bom, eu não vou discutir com o Emmanuel, nem quero ter divergência com ele, correto? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que uma coisa é quando vê pelo plano espiritual, como eu já falei, do profeta, que ele vai narrar aquilo que vê no plano, para outra coisa é nós que estamos aqui no planeta Terra. Uhum. Então, no nosso planeta Terra, a gematria já, através de vários estudos, do grego, do aramaico, de outros estudos, né, cita, né, o nome do imperador, Nero, como sendo a besta. Então, a besta não é uma só, certo? É isso que eu considero. Pode ter outras. A besta não é uma só. Ela reinou em vários momentos. Isso. E, de repente, ela pode aparecer reinando ainda. Perfeito. Por aí, né? Coloca como os primeiros papas lá, né? Na Idade Média. Não, inclusive, existia a infabilidade do papa, né? Isso. Então, é igual a que ela vai reinar por 1260 anos. Está lá escrito também. E ele fala que é desde a implantação do papado até o decreto de infalibilidade papal, da 1260. Uma conta matemática ali, né? Eu não me apego muito a essa questão assim, que no Apocalipse fala, e outras narrações também de profetas com relação ao tempo, porque é uma coisa que eu falo também já no começo do livro. O tempo espiritual é diferente do tempo terreno. Eu até cito, por exemplo, que tem outros videntes, que principalmente Nostradamus fala, quando Júpiter estiver em sintonia com Plutão, não sei o que vai acontecer. Então, dentro do tempo universal, o nosso tempo aqui, dia, mês e ano, é muito pequeno perante o plano espiritual e principalmente perante o universo. Então, a gente vê que tem evidências que citam o universo como referência. Quando Lua estiver em conjunção com Platão, quando estiver alinhado Platão, então eles, por quê? Porque o nosso tempo ele é insignificante perante o universo e perante o plano espiritual. E a gente conseguir detectar, por exemplo, esse tempo aqui foi falado no plano espiritual por plano da Terra, nós vamos passar a vida inteira aqui fazendo conta e a gente não vai chegar em conclusão. Mas vamos dizer assim, né? Cada um tem sua interpretação, cada um tem sua narração, mas é diferente são você. Probabilidades, né? Mas é diferente de você querer narrar uma coisa do plano espiritual, dizendo um determinado tempo, um período, do que quando você está na Terra, você tem aquele mesmo tempo, aquele período, correto? Vamos partir para os finalmente? Uhum. Os preparativos da luta. Três anjos predizem a vitória. Vi então outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e toda a nação, tribo, língua e povo. Clamava em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. E outro anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, e por ter dado a beber a todas as nações do vinho de sua imundice desenfreada. Bom, outra assim incógnita que nós temos então é dessa prostituta, a grande Babilônia. O que que ela fez? Por ter dado a todas as nações do vinho de sua imundice desenfreada. Então, o que que nós vamos ler aqui? Por que que essa prostituta, ela é comparada à Babilônia? Quando nós lemos na Bíblia sobre a Babilônia, nós vamos perceber que Babilônia, então, é uma cidade de muita luxúria, onde se congregava todos os mercadores da época, onde todos os reis faziam negócios com Babilônia, porque era o maior reino que existia naquela época, e onde a gente sabe, onde existe riqueza, existe poder, onde a gente sabe também que existe muita corrupção. E Babilônia é narrado dessa forma, onde tinha muita luxúria. Sim. E também tinha muita corrupção. Não só corrupção das prostitutas que vendiam o corpo, mas corrupção também nos negócios, na ganância, no poder. E hoje, qual é, assim vamos dizer, a região geográfica que representa essa grande prostituição, onde todos os reis da terra querem negociar, querem vender, né, os seus produtos, onde estão armazenadas todas as riquezas do mundo, que inclusive o Rui já citou uma delas aqui, né, que a maioria das riquezas do mundo foram para a Inglaterra, mas só não a Inglaterra, outros países, inclusive eles é que ditam o valor dessas pedras preciosas, dessas riquezas. É. Qual é a região? Nós já falamos que a Inglaterra, quando que é o Império Romano, a Europa foi criada novos reinos. E se nós olharmos, então diz o profeta aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala que ele viu uma mulher que estava sentada e que na mão tinha uma taça, que essa taça era a taça das abominações. Então, o que representa essa mulher, essa taça das abominações? Castigo da Babilônia, né? Vi então um dos sete anjos que tinha taça e falou comigo: vem e te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira de muitas águas, com o qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria. Transportou-me então em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornava de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro, cheia de abominações e de imundice. Da sua prostituição, na sua fronte estava escrito o nome simbólico: Babilônia, a grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. E essa visão me encheu de espanto. Então, onde foi sacrificado muitos cristãos, que nós já falamos que teve a guerra religiosa, correto? E que se encontra todas as riquezas do mundo. E ela está entre as águas. Então, nós vamos mostrar aqui que, se você pegar o mapa da Europa, girar 90 graus, você vai ver perfeitamente uma mulher. Portugal representa o chapéu, a Espanha a cabeça, a França as costas, o braço é a Itália e a ilha de Chipre é a taça. Onde que está todas as riquezas do mundo, que nós já falamos? Na Europa. Quem foi que dominou, né, todos os países da Europa e que hoje estão concentrados todas as riquezas e dizem o valor dessas riquezas? A Europa. Então, a grande prostituta é a Europa. E vamos ver aqui, também os negociantes da terra adoram, aí nós vamos ver o que, que vai acontecer com ela, tá certo? Depois disso, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada por sua glória. Clamou em outra voz, dizendo: caiu, caiu Babilônia a grande, tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis, porque todas as nações beberam do vinho de sua ira e de sua luxúria, pecaram com ela os reis da terra e os mercadores da terra se enriqueceram com excesso de seu luxo. Perfeito? Bom, aí nós vamos ver, né, que ela vai ser destruída. E como será essa destruição? Jesus, quando esteve na terra, já falou dessa destruição da Babilônia. E aqui nós vamos ver. Também os negociantes da terra, perdão. Todos os pilotos e todos os navegantes, os marinheiros e todos que trabalham no mar pararam ao longe e exclamaram ao ver a fumaça do incêndio, que havia de comparável a esta grande cidade, e lançaram os pós sobre as cabeças, chorando e lamentando com essas palavras: ai, ai da grande cidade, cujo opulentos enriquecem todos os reis de navios da terra. Então, ou seja, haverá um grande terremoto que a Europa vai para o fundo do mar. Jesus mesmo já citado isso, né? Que um grande terremoto haveria, que jamais houve na terra, e que a Europa, ela vai para o fundo do mar, correto? E ainda fala mais: então um anjo poderoso tomou uma pedra do tamanho de uma grande mó de moinho e lançou no mar, dizendo: com tão ímpeto será precipitada a Babilônia, a grande cidade, e jamais será encontrada. Então, além do grande terremoto que vai destruir a Europa, aí fala que um anjo vai pegar uma grande pedra e lançá-la para que ela jamais seja encontrada. Por quê? Hoje nós sabemos que existem já, dentro desses equipamentos que a tecnologia criou, aqueles navios robôs que vão até as profundezas para encontrar aqueles navios antigos que foram afundados e que tinham muita riqueza dentro, e que hoje eles estão resgatando essas riquezas. E como nós sabemos também, a Europa, ela mantém muita riqueza que foram, né, tiradas de todos os países que ela dominou, e principalmente as igrejas. E por que essa pedra que o anjo fala? Então, o que, que significa isso? Que um meteoro, após esse terremoto, vai cair sobre a Europa para que ela jamais seja encontrada, ou seja, para que ninguém procure nas profundezas do mar retirar dela as riquezas que existem. Então, vai ser extinta totalmente. Então, assim como aconteceu com o dilúvio, não é isso? E depois Sodoma e Gomorra, haverá uma transformação na superfície da terra. Isso também muitos videntes citam de muitas cidades que serão alagadas. E a Europa vai ser destruída por um terremoto e depois uma pedra vai acabar de, vamos dizer, afundá-la para que nenhuma de suas riquezas sejam encontradas. Portugal representa o chapéu, a Espanha representa o rosto, a cabeça, a França o peito e as costas, a Itália o braço e a mão, a ilha de Chipre representa a taça da abominação, e ela está sentada sobre os Alpes, as colinas, que parece um grande vestido, e está cercada pelas águas, conforme narra o Apocalipse. Eu acho assim, Santelmo, se cair um asteroide, um negócio para destruir a Europa, pode esquecer da Terra toda. Não. Aí dentro da lei de Deus, meu filho, ele faz as coisas tudo sob medida. É, mas a gente sai fora da lógica, não, né? Não, não sai fora da lógica, não, porque a gente sabe que já caiu outros meteoros na Terra. Mas acabou, e que deles fala que acabou com os grandes... É, os dinossauros. Acabou com toda a população da Terra, que a população que existia naquela época era dinossauro. Mas eu acredito que dentro da lei de Deus tudo é feito sob medida, tudo é feito no tempo certo e de acordo, como de narra o Apocalipse, nós já falamos, né? Grande população da terra será extinta, correto? E daí nascerá, começará o reino de 1000 anos que será regido por Cristo. E aí onde fala, inclusive muitos videntes citam isso daí, que fala inclusive que Jesus também já havia citado, que haverá 3 noites de trevas, correto? Nessas 3 noites de trevas, segundo alguns dizem, então vai haver um vento tempestuoso, na qual parte da população vai ser exterminada e outra não. E Jesus ainda cita, onde tiver 2 pessoas reunidas, um ficará, o outro não. E ele ainda fala, não volte para casa para pegar o que lhe pertence. Correto? E outra coisa interessante também... Aquilo que você estava falando de 1/3, né, Jorge? E outra coisa interessante também, que é citado dentro dessas profecias, é que essas pessoas que ficarão, darão início ao reinado de Jesus. E aí onde fala que a igreja será simples, humilde, porém poderosa. Então, todo esse aparato que nós temos do cristianismo em qualquer segmento religioso, principalmente da Igreja Católica, tudo isso vai ser eliminado. Porque nós iremos viver segundo, né, já a orientação de Jesus. Então, não teremos mais nada de extravagante, onde nós iremos viver realmente o Evangelho de Jesus com a sua luz, com a sua glória. Correto? E algumas profecias, inclusive, citam que aquela música de John Lennon, né? Imagem, imagem, né? Imaginar o mundo todo sendo um só, que talvez já pelo ano 2200, 2300, o mundo será um só. Não haverá então, mais barreira nem fronteiras. A Jerusalém Celeste seria o mundo todo? A Jerusalém Celeste, Jorge, isso que nós temos aqui a explicar muitas vezes, é que a Jerusalém Celeste, o próprio nome já diz Celeste, é a Jerusalém, ou seja, é o céu, não a terra. Porque fala que haverá o reinado de 1000 anos e depois de 1000 anos haverá um pequeno período. Isso é interessante no Apocalipse também, que segundo já algumas profecias e o próprio Apocalipse fala que depois haverá um pequeno período e depois disso a vida na terra será eliminada. Nostradamus fala em 500, 600 anos depois do ano 3000. O Apocalipse fala, inclusive no Apocalipse Deus fala, eu renovo todas as coisas. Aí onde haverá o julgamento e onde a vida na terra será extinta. Tudo é probabilístico, né? Não sei se é probabilístico. Se não é probabilístico, não existe livre-arbítrio. Se não existe, existe um determinismo, por exemplo. Aquilo que nós já falamos no começo. É a pergunta do Aécio aqui, inclusive. Será que nós podemos mudar o futuro? Podemos. Deus dá a opção? Dá. Depende de nós. Então, ou seja, aquilo que Deus... que eu, pelo menos, acredito muito. Eu acredito muito na Bíblia, na palavra de Deus e tudo aquilo que está escrito. E o Apocalipse, dentro dessa narração, eu acredito que tudo vai acontecer. Não por maldade, como eu falo, mas porque Deus quer resgatar os seus filhos. E onde que vocês sabem que na doutrina espírita fala que os bons, então, serão conduzidos para o seu lugar e aquelas pessoas que ainda não aprenderam a praticar o bem irão também para o seu lugar, onde eles darão continuidade ao seu aprendizado. Por quê? Porque o nosso espírito é eterno e Deus quer que todos nós nos salvemos. Então que não é maldade. Justamente a pergunta justiça. Do Aécio, que ele perguntou se, deixa eu fazer a segunda pergunta do Aécio agora, o Santel falou que respondia depois, né? Ele está falando, como pode o diabo ser solto após 1000 anos de paz? Se o diabo somos todos nós ainda libertos. Aí você falou que deixava para depois para responder. Então, é justamente isso. Ou seja, assim como Deus, a gente viu que o anjo brigou com... o demônio brigou com um anjo no céu e foi trazido para a terra para que ele pudesse tentar os homens. O que, que é essa tentação dos homens? Aquelas pessoas que ainda não resistiram ao mal, que ainda se apegam muito à matéria. Então, esse espírito, vamos dizer assim, que não pratica o bem, Deus sempre vai procurar resgatá-lo. Então haverá oportunidade desse resgate agora. Haverá 1000 anos de paz, o homem vai procurar viver sobre a esfinge de Deus, mas Deus vai dar uma segunda oportunidade para esses espíritos ainda se resgatarem junto com essa nova civilização. E aqueles que não conseguirem se resgatar nessa segunda oportunidade, Deus vai dar outra oportunidade, mas já, como da doutrina espírita fala, em outro planeta, né? Em outra galáxia, outra constelação, aí Deus não fala onde, né, será. Mas todos nós sabemos que o Espírito é eterno e que ninguém será extinto, ninguém será, vamos dizer assim, eliminado eternamente. Aí agora essa pergunta que o Rodrigo está falando, ele fala, se Deus é onisciente e já sabe o fim, o livre-arbítrio é real ou apenas aparência? O livre-arbítrio depende de nós. Se nós praticarmos o bem, se toda a humanidade se voltar para o bem, acabar com essas guerras, acabar com essa maldade, Deus pode reverter aquilo que ele previu. Por isso que é probabilístico. Uhum. Depende de nós. Depende de nós. Agora então, eu pergunto para vocês. Nesse aspecto. Tá. Então, provável que vai acontecer isso? Ou é muito provável agora que vá? Agora eu pergunto para vocês. Se a gente continuar igual. Agora eu pergunto para vocês. Na situação que está a humanidade, é possível nós revertermos essa situação? É possível, só que se é provável, não sei. Perfeitamente, respondeu certo. Então, mas por isso que a gente fica ainda na probabilidade, né? Aí ele está falando o seguinte: outra, o apocalipse se é o fim. Tem 1% ainda é probabilidade. O apocalipse é o fim dos contos ou o fim das mentiras? O apocalipse é um período que Deus deu aos seus filhos amados, aos espíritos daqueles filhos que ele criou, para que ele pudesse se voltar para Deus e todos nós pudéssemos nos santificar. Então, não existe começo nem o fim. Deus é eterno. E dentro dessa eternidade, ele procura resgatar todos os seus filhos, como Jesus ensinou. Um exemplo é da ovelha desgarrada. Outro exemplo é do filho pródigo, que Deus jamais desiste de resgatar os seus filhos. Aqui tem uma pergunta que ela está meio assim, o Luiz Fontes, lá de Aracaju, está fazendo uma pergunta aqui, e não é tão de apocalipse não, mas é porque você citou o marxismo, certo? Falou, por favor, esclareça o que diz no livro Brasil, Coração do Mundo, quando diz que o marxismo vem destruir todo o patrimônio de valores de Deus, da família e da pátria. Bom, aí o próprio, a narração dele já falou, né? Hoje, por exemplo, qual era o maior impedimento do comunismo se expandir pelo mundo? Era a igreja. E como que Stalin resolveu isso? Fazendo com que a igreja servisse a ele dos seus propósitos, correto? Então a igreja não foi eliminada, mas todos que queriam ser religiosos teriam que seguir a orientação da igreja, seguir a orientação do marxismo. Tá? E nós temos na história da Rússia, por exemplo, que um padre, a mão dele foi quebrada 18 vezes. Por quê? Ele não aceitava o que o Stalin punha. Então ele mandava assinar um acordo. Ele não assinava, quebrava a mão dele. A hora que a mão dele estava sarando, ele já falou, agora tua mão melhorou, assina aqui. Ele falou, eu não vou assinar porque eu não concordo. Então, durante a vida dele, 18 vezes ele ficou preso e 18 vezes a mão dele foi quebrada. Até que ele morreu, mas não aceitou a imposição do Estado sobre a igreja. Usou o livre-arbítrio dele, né? Perfeito. A Antônia Varoto está dizendo, com a reeducação, reforma íntima e muita caridade, a humanidade pode modificar o apocalipse, tanto para melhor quanto para pior, ou não? A humanidade pode, por exemplo, primeiro item, né? Nós temos que melhorar nós mesmos, porque não adianta a gente querer melhorar o próximo se nós não melhoramos. Então, acho que a melhora começa de cada ser humano. Não querendo praticar o mal, correto? E querendo praticar o bem. E segundo, a gente também temos que perceber que nós temos que pedir pelos nossos governantes, por aquelas pessoas que nos administram, para que elas também enxerguem a luz divina, para que realmente elas evitem cometer os erros que estão cometendo, aqueles erros do passado, do presente, para que também os nossos governantes, seja em qualquer parte do mundo, enxerguem a luz divina, que a luz divina brilhe sobre seus corações e suas mentes, para que eles deixem as guerras, que eles deixem de fabricar armas e procurem a paz. Porque, como você me falou, adianta a Rússia querer destruir o mundo inteiro, depois ela vai governar quem? Bom, eu destruí o mundo inteiro. Oh, e agora? Bom, agora não sobrou ninguém para eu administrar, não sobrou ninguém para eu... Sobrou nem ela. Então, sobrou nem ela. Qual o motivo disso? Não existe. Se destruir o mundo todo, nem sobra nem ela. Tá? Então, realmente, não tem um porquê. Mas isso é perigoso demais, né? A mão do homem é perigosa demais. Eu vou mais desse lado aí de a gente mesmo destruir tudo. Por causa de um piscar de olhos, você pode soltar uma bomba e sair desmanchando tudo quanto é coisa para tudo quanto é lado, porque o homem é meio maluco ainda, né? Vamos lá, Rodrigo, para dar uma continuidade? Vamos pro direto para os comerciais. Faz os comerciais e depois a gente volta com o momento chegar, vai. Vamos lá. Programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Agora é o momento Gigavale. Qual é a mensagem de hoje? Morrer é voltar para casa. Morrer é voltar para casa. Quando a morte chega com sua bagagem de mistérios, traz junto divergências e indagações. Afinal, quando os olhos se fecham para a luz, o coração silencia e a respiração cessa, terá morrido junto à essência humana? Materialistas negam a continuação da vida, mas os espiritualistas dizem que sim, a vida prossegue além da sepultura. E eles têm razão. Há vida depois da morte. Vida plena, pujante, encantadora. Prova disso? As evidências estão ao alcance de todos os que querem vê-las. Basta olhar o rosto de um ser querido que faleceu e veremos claramente que falta algo. A alma já não mais está ali. O espírito deixou o corpo feito de nervos, sangue, ossos e músculos. Elevou-se para regiões diferentes, misteriosas, onde as leis que prevalecem são as criadas por Deus. Como acreditar que somos um amontoado de células se dentro de nós agita-se um universo de pensamentos e sensações? Não, nós não morreremos junto com o corpo. O organismo voltará à natureza. Restituiremos à Terra os elementos que recebemos. Mas o espírito jamais terá fim. Viveremos para sempre em dimensões diferentes desta. Somos imortais. O sopro que nos anima não se apaga ao toque da morte. Prova disso está nas mensagens de renovação que vemos em toda parte. Ou você nunca notou as flores delicadas que nascem sobre as sepulturas? É a mensagem silenciosa da natureza, anunciando a continuidade da vida. Para aquele que buscou viver com ética e amor, a morte é apenas o fim de um ciclo, a volta para casa. Com a consciência pacificada, o coração em festa, o homem de bem fecha os olhos do corpo físico e abre as janelas da alma. Do outro lado da vida, a multidão de seres amados o aguarda. Pais, irmãos, filhos ou avós, não importa. Os parentes e amigos que morreram antes estarão lá para abraços calorosos, beijos de saudade, sorrisos de reencontro. Nesse dia, as lágrimas podem regar o solo dos túmulos e até respingar nas flores. Mas haverá felicidade para o que se foi em paz. Ele vai descobrir um mundo novo, há muito esquecido. Descobrirá que é amado e experimentará um amor poderoso e contagiante. O amor de Deus. Depois daquele momento em que os olhos se fecharam no corpo material, uma voz ecoará na alma que acaba de deixar a terra e dirá suave: vem, sê bem-vindo de volta à tua casa. A morte tem merecido considerações de toda a ordem ao longo da estada do homem sobre a terra. É fenômeno orgânico inevitável, porque a lei divina prescreve que tudo quanto nasce, morre. A morte não é, pois, o fim, mas o momento do recomeço. Pensemos nisso. Santelmo, o que você poderia dizer? Morrer é voltar para casa. próprio Jesus nos trouxe essa elucidação, que até então o homem não tinha conhecimento do mundo espiritual. Para o ser humano, o mundo só existia o material. E Jesus vem nos mostrar que realmente a vida em si, ela é muito mais do que essa vida que nós temos na Terra. Seja a vida do planeta, seja a vida das plantas, dos animais e principalmente a nossa vida. Que a nossa vida é eterna, como Deus mesmo fala. A vida é uma eterna criação do Pai. E eternamente Ele continua criando. Então, para aquelas pessoas também que pensam que Deus só criou quando Ele fez o universo, quando Ele fez a Terra, não. Deus cria a todo momento, a todo instante. E continua criando sempre. Para isso, até vamos dar um exemplo físico, que quando criaram aí um telescópio chamado Hubble, aqui na Terra, o homem pensou, agora nós vamos ver o fim do universo. E quando esse telescópio foi colocado no espaço, para a surpresa do homem, além daquilo que nós já enxergávamos como sendo o fim, ele nos mostrou que existem mais galáxias, mais constelações, e ele não conseguiu enxergar o fim do universo. E hoje, através da ciência, a ciência já sabe a estrela que está nascendo, a estrela que já tem na juventude, a estrela que já está na juventude, a estrela que já está envelhecendo e aquela estrela que vai morrer. Através do quê? Das cores. Então, o próprio homem já sabe que o universo, ele se reconstrói constantemente. Nós temos estrelas começando a vida, estrelas no seu auge, estrelas morrendo. E a ciência sabe também que o nosso Sol um dia terá um fim. Se o nosso Sol terá um fim, o nosso sistema planetário também tem um fim. Mas acabou? Não. Por quê? Porque outras estrelas estão nascendo. E assim, a vida, ela é eterna. Como disse o Pai, no que foi citado no fim do Apocalipse, eu renovo todas as coisas. E a nossa vida, tanto material como espiritual, ela também é renovada eternamente. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS Festas Embalagens, né? Esse é o... Agora são os aniversariantes da semana, né? Lembrando que semana passada a gente esqueceu de falar do aniversário de Eurípides Barçanufo, né, Jorge? Né, Rui? Não. Foi dia primeiro. Falei. Dia primeiro, né? Eu falei. Ah, falou? Falei. Ah, então tá bom, é que eu não tava aqui. Mas sempre é bom relembrar, né? Claro. Relembrar, né? É verdade. Bom, nós temos aí no dia 1º de maio o Itamar Costa, lá da Fraternidade Paulo de Tarso. No dia 3, a Olívia Maria Luciano. No dia 6, Ana Clara Alves. No dia 7, Felipe Monteiro. No dia 8, Márcia Baldini. No dia 8, também o Tiago Aparecido Augusto. E no dia 9, a Luísa Figueira. Eu reclamaram pra gente, porque a gente só fala aqui da Fraternidade Paulo de Tarso. Porque nós podemos recomendar para as pessoas que quiserem que a gente fale o nome, é só mandar pra gente aqui das casas aí, né? Tudo bem? Verdade. Tem aí a dia 6 de maio a Marina Ferri também fazendo aniversário. Eu não falei. Ah, falei. Dia 9, quem faz aniversário é Felipe Carmona. Né? O Felipe, um grande abraço pro Felipe. E dia 9 também, quem faz aniversário é o Rivail, lá de Itaberá. Um grande abraço pro Rivail que está nos ouvindo lá e nos assistindo. Gisele e o Marlon Brando. Isso. Os três estão assistindo, mas o aniversário é do Rivail. Dia 9. São esses. Legal. Vamos lá. Então, quem ligou aqui pra gente pra participar do sorteio, né? A gente colocou aqui no sorteador, então a gente agradece aqui a participação de todos vocês, né? Então, rufe os tambores, né? Então, quem foi sorteado aqui pelo sorteador foi a Marinette. Marinette, aqui de São José dos Campos, que ganhou um livro, né? A gente pede para ir buscar esse livro lá na livraria Casa do Caminho, lá na Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, São José dos Campos. Então pede para a Marinette então, ir lá buscar o livro na Casa do Caminho, na livraria. Lembrando que a livraria Casa do Caminho agora está com uma livraria online, uhum. Né, Jorge? Exatamente. Só entrar aí no endereço livrariacasadocaminho.lojavirtual.com.br. Livraria... Loja virtual nuvem. Opa, errei. Tem uma nuvem. Deixa eu falar tudo de novo, eu falei tudo errado. Livraria da Casa do Caminho. livrariavirtualnuvem.com.br. Isso, exatamente, tá certo. Dá para colocar aí o endereço colocar, aí? Eu vou colocar aqui, fica mais fácil. QR Code não dá pra gente colocar aí também, não, né? Na hora que a gente fizer a propaganda da livraria Casa do Caminho, não pode colocar o QR Code lá? É, uma boa. Né? A gente vai colocar lá no, uhum. aqui também. Uhum. A gente possa colocar aqui sim. Que aí quem quiser qualquer livro, só entrar aí na internet e fazer o pedido pro Mário. É verdade. Né? E inclusive vai entrar e vai ver quais são os livros que tem lá, né? Porque de repente você não precisa nem você não precisa comprar pela internet. Você vê o livro que tem e vai buscar lá. Nós estamos todos aqui, né? Verdade. Nós tivemos domingo lá, né, Rui? Sim. Domingo lá na Casa do Caminho, fazendo uma palestra lá. Foi muito bacana, né? Eu gostei do salgadinho. Salgadinho estava muito bom. Inclusive, a maioria do pessoal foi por causa do salgadinho, não foi por causa de mim, por causa da palestra. Foi por causa do salgadinho que estava sendo dado lá, né? Então, mas a Abigail me convidou para ouvir a sua palestra. Eu não poderia enjeitar, não, né, Jorge? Ah, exatamente, porque a Abigail convidou, porque se não convidasse, você nem aparecia lá, né, Rui? Foi bacana a palestra, que a Casa do Caminho está inaugurando uma nova fase de palestras aos domingos à tarde, e eu fui ao cobaia, né, para ir lá para ver se o pessoal aparece. O pessoal apareceu, graças a Deus, lá. Tá bom. Então, eles vão continuar fazendo essas palestras quando eles anunciam e a gente fala para vocês aqui, né? Então, vamos lá. E o interessante é que tinha salgadinho à vontade lá, uhum. né? É. Então agora é a hora da dica, né? Que a gente pede para o nosso entrevistado aqui dar uma dica de um livro, de um filme, de uma série ou qualquer coisa que queira dar dica aqui para os nossos ouvintes. Seu livro, já dá dica, já fala que está no YouTube. Bom, esse livro, essa editora, eu encerrei o contrato com ela porque o livro saiu com muitos erros e eu encerrei o contrato. E hoje vocês irão encontrá-lo no canal do YouTube. O canal chama-se Controvérsias Histórias da Bíblia, onde eu fiz a revisão e foi relançado no YouTube, onde a gente faz 36 apresentações, na qual já está tudo revisado. Agora nós estamos trabalhando para o livro impresso, de acordo com essa revisão que foi feita. E também quero colocar aí para vocês que o primeiro livro que eu escrevi foi O Nascimento de Jesus e Suas Controvérsias, que também eu vou relançá-lo junto com esse segundo livro. E estou escrevendo o terceiro, que chama-se A Gênesis e Suas Controvérsias. E gostaria aqui de passar para vocês as casas espíritas que têm biblioteca, que através do nosso amigo aqui, o Rui, que tem o meu telefone, as casas que quiserem esses livros, eu faço a doação para eles colocarem em sua biblioteca. Aí, através do Rui, pode solicitar que a gente manda para as bibliotecas esses livros. Não, pode correto? Pedir em nome do programa também. Perfeitamente, Rui. Está à disposição de vocês aí, ok? Tá bem. Então agradeço a atenção de todos, né? E tenha a todos aí um bom dia, um bom domingo. Calma, não chegou ainda o final do programa. daqui a pouco a gente encerra, Santel. Daqui a pouco você encerra. Calma aí. Então vamos lá para... Vamos agora, deixa eu trazer aqui para gente, para mim. Vamos agora para a imagem, né? Agora é um vídeo que é da imagem aí criada pela inteligência artificial. Vou colocar ali no... Só compartilhar aqui. Vou transmitir. Criada pela inteligência artificial, né? Sobre o tema do dia de hoje, né? Colocar aqui. Vou lá. Não quero estar nesse meio aí, não. Não, olha aí, ó. Olha aí. Então, essa imagem... Oi? Enquete, pode deixar. Os dragões. E é sobre o tema aí que falou, né? Parece que é uma luta ali entre o bem e o mal, né? Acontecendo, né? O dragão ali com 7 cabeças, chifres, tudo mais. E Jesus ali, os anjos, lutando contra os dragões. Então a gente já colocou lá no nosso Instagram, tá? Então entra aí no nosso Instagram, Vivência Espírita, tudo junto. Entra aí pra ver a imagem aí, o vídeo, curtir o vídeo criado pela inteligência artificial, tá bom? Vamos lá. Vamos agora sim partir pro encerramento. Rui, pode encerrar você que eu vou falar aqui no final, fim da leitura. Depois tem que falar a enquete aqui também. Na próxima semana nós teremos, será o Dia das Mães, nós teremos aqui a Ecléia, nossa grande amiga, que vem falar sobre as mães, a importância das mães em nossas vidas. Né? Tive com ela sexta-feira também, ela estava lá na tenda de Umbanda Mãe Maria, ela, a Vera, a Ivanilde, a Cláudia e todos os irmãos lá do Mãe Maria, pessoal muito bacana. Nós fizemos a aula lá, Retorno à Vida Espiritual, à Infância, né? Foi bacana e encontrar com eles é muito bacana. Que bom que a Ecléia estará conosco aqui. E no dia 19 estarei lá falando sobre o bem e o mal. Certo. A convite da Vera Batalha e da Cláudia e da Ivanilde, né? Uhum. Então nós vamos agradecendo a todos vocês. Rodrigo, fala você primeiro. Tá. Quero agradecer aqui também a todos os nossos ouvintes vivencianos, né, que entraram aqui, participaram, curtiram aqui o nosso YouTube. Deixa aqui o seu like, né, e se inscreva no nosso canal do Vivência Espírita. Lembrando aqui também que tem o canal do Santelmo, que já está aqui na descrição do nosso YouTube. Entra lá também para participar e curtir e se inscrever também no canal dele, que fala sobre a obra aí, sobre o Apocalipse. Vale a pena participar. Depois ele comenta um pouquinho no final. E a enquete que a gente soltou aqui foi: o Espiritismo encontra no Apocalipse ensinamentos práticos para a evolução pessoal? Então houve 71 votos e 90% disseram que sim. Acredita que sim, que o Espiritismo encontra no Apocalipse ensinamentos práticos para a evolução pessoal. Então obrigado pela participação de vocês e até o próximo domingo às 8 horas. Jorge? Isso, então nós vamos agradecendo, muito obrigado pela participação de todos aí, mandando suas mensagens aqui para todos nós, mandando aqui as suas perguntas, né? Obrigado aí por prestigiar aqui o nosso palestrante, o Roselino Santelmo. Obrigado mesmo, obrigado ao Santelmo pela explanação. A gente sabe que o Apocalipse é muito complexo, tem que falar rápido, porque senão não dá tempo, aí tem que criar uns 4-5 programas. Então vocês dão uma olhada lá no YouTube, que aí vocês vão entender melhor, até para quem não conhece bem o Apocalipse. Queria dizer que o Apocalipse é um tema muito estudado pelos espíritas também, né? Inclusive a gente tem várias obras, umas obras muito bacanas dentro da doutrina espírita, A Caminho da Luz, como nós citamos, de Chico Xavier e Emmanuel. Nós temos lá também Francisco de Assis, um livro muito bacana também, do Espírito Miramês e do João Nunes Maia, um médium. A Hora do Apocalipse, de Edgar Armand, nós temos. Temos também Interpretação Sintética do Apocalipse, de Caibar Schutel, são livros muito conceituados dentro da doutrina espírita. Sem contar outros que escreveram aí sobre o Apocalipse, como quem está na moda aí, o Haroldo Dutra, escreveu sobre o Apocalipse, o Robson Pinheiro, o nosso Marco irmão Paulo, o Fábio Dionísio, né? O Fábio Diniz, ele tem um livro chamado Apocalipse de João, fantástico. Isso, fora de esse sim, vale a pena também. É pesquisa mesmo, que ele pesquisou em todas as obras que tem sobre o Apocalipse. Inclusive, então, a gente entrevistou ele aqui. Entrevistamos, né, ele aqui. Vale. Eu não sei se ele veio falar sobre o Apocalipse ou outras coisas que ele escreve sobre todo mundo, né? Assim, Santo Agostinho, agora, ultimamente, agora o livro dele novo é sobre Pedro, né? O apóstolo Pedro. Então, o Fábio é um pesquisador nato, então é... Esse livro dele, Apocalipse de João, tem lá em casa, muito bacana também para se pesquisar. Então, e agora tem um do Santelmo também que a gente pode entrar ali e pesquisar. Então, existem muitas interpretações dentro de cada um, e a gente sabe que, como Apocalipse ele é assim, bem ou futurístico, ou do passado, ou do presente, cada um consegue descobrir coisas novas ali dentro dele, né? Então, muito obrigado, e a gente vai passando a palavra para... Deixa eu terminar aqui. Verdade, só a leitura que a gente faz sempre. Grandes abismos. Os grandes abismos. Uhum. A leitura aqui do livro Palavras de Luz, para a gente encerrar, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. E a mensagem do dia 4 de maio, o que que diz? Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. A caminho da luz, introdução. Santelmo, muito obrigado, meu irmão, pela sua presença aqui conosco. Então, a gente passa a palavra para as suas conclusões finais e fazer uma prece rápida para a gente, por favor. Ok. Mais uma vez, agradecendo a todos. E só lembrando que ambos os livros que eu escrevi, que eu escrevo, não são livros psicografados. São coisas assim que eu me proponho a fazer, que eu começo a escrever. Às vezes, quando eu estou escrevendo, a gente sente assim uma certa intuição, ou muitas vezes nos alfazeres do dia a dia, no trabalho, na rua, a gente está, de repente vem aquela intuição, olha, aquilo que você está escrevendo, aí parece que vê uma luz colocando para gente o que a gente tem que acrescentar. E outra coisa, né, que a gente não citou aqui, mas no livro que eu também, né, do Apocalipse, a gente narra sobre a pátria do futuro, né, o coração do mundo. Então a gente cita, né, que depois dessas catástrofes todas, correto, o país que vai governar o mundo durante os 1000 anos do reino de Cristo. Bom, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Criador, agradecendo pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos nesse planeta, nos reconciliando, nos voltando para Deus, para o Pai, e pedir que Ele ilumine todos os nossos governantes mundiais, que nesse momento de angústia, que nesse momento de dúvidas, ele possa jogar sua luz divina sobre eles, para que haja misericórdia, para que haja justiça, e para que eles abandonem o desejo da destruição, que eles abandonem o desejo de matar, que eles procurem ver em cada ser humano uma centelha do Pai. Procurem ver em cada ser humano o nosso Mestre Jesus. E que todos nesse nosso planeta possamos, através da nossa prece, da nossa oração, seja de que religião for, seja de qualquer segmento religioso, porque o nosso Pai é um só, o nosso Pai do Universo é um só, o nosso Pai do Mestre Jesus é um só, e que através de todos os seus filhos possam resgatar a paz, a esperança no mundo melhor, a esperança onde possa haver menos destruição, menos matança, menos guerra,